solicitando que fosse feita a leitura de correspondências recebidas. Telegrama do deputado Dilson Melo, parabenizando os senhores vereadores pela posse e se colocando à disposição de todos. A seguir, o senhor presidente constituiu as comissões permanentes que ficaram assim distribuídas. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, presidente Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Relator, Rômulo do Nascimento Júnior. Vogal, Sidney Novaes Campos. Comissão de Educação e Saúde, presidente, senhor Marcos de Novaes. Relator, Maurílio Antônio Pereira. Vogal, Djalma Santos Pereira. Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, presidente, senhor Rômulo do Nascimento Júnior. Relator, senhor Maurílio Antônio Pereira. Vogal, senhor Eduardo Luiz Pereira Furbeto. Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. Presidente, senhor Maurílio Antônio Pereira. Relator, Sidney Novaes Campos. Vogal, Aloysio Pereira. Comissão de Viação, Obras, Bens e Serviços Públicos. Presidente, senhor Isaías Pichara. Relator, senhor José Arimateia de Lima. Vogal, senhor Lázaro Divino de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão com a lavratura da presente ata, que segue assinada por todos os vereadores presentes. Campos Gerais, 2 de janeiro de 2017. O procedimento vai à aprovação da ata, né? Aqueles que estiverem de acordo com a presente ata, permaneça como estão. Considera aprovado. Considera aprovado. Boa noite a todos. É prazeroso conduzir a segunda reunião da 25ª legislatura. O que me faz feliz é saber que o plenário já está sendo... Está bastante gente pelo primeiro dia. Quero agradecer a presença do presidente do Partido Social, da Social Democracia, o Marcos de Novaes. Quero agradecer a presença do servidor, do secretário Jean. Quero agradecer também a presença dos senhores, do Luciano e de demais cidadãos que, de uma forma ou de outra, contribuem para que nós possamos exercer com eficácia, determinação e respeito à sociedade. A todos os vereadores, Arimateia, Isaías Pichara, o Foca, Lázaro Divino de Oliveira, Rômulo do Nascimento Júnior, a serventuária da casa, com quem nós temos um carinho, um respeito muito grande, Áurea dos Santos, o meu parceiro e colega de mesa diretora, Maurílio Pereira, o Lil, e o expoente da votação das últimas eleições, Sidney Novaes Campos, meu amigo Porfírio, Marcos Novaes, Aloysio e Djalma. Quando nós demos início à reunião, eu já deixei claro a vocês que o Eduardo Luiz Pereira Furbeta comunicou a essa presidência a sua ausência, todavia que ele ia ter que fazer uma viagem em função de levar a mãe dele para consultar. Esse procedimento nós acatamos, assim como acataremos todos os procedimentos dessa natureza. Quero ressaltar que a falta em 3 sessões ordinárias consecutivas leva à cassação do mandato e essa presidência é impiedosa e esquisito. Uma vez que o povo determinou a vocês, deu a vocês o cheque, a procuração para representá-los. Então não tem justificativa, hipótese alguma, que não seja por doença. Ou então viagem de caráter institucional, defendendo os interesses do município, da bancada ou dessa casa. Eu tenho a agradecer também a TV Grava, que está transmitindo a nossa reunião, outros veículos de comunicação, o Cangerei Online, o Cangerei Notícia, o Diário Independente, enfim, a mídia de modo geral, que tem sido uma parceira para levar à sociedade e tornar ainda mais transparente o nosso trabalho. Às vezes, essa presidência é mal interpretada de uma forma ou de outra, até porque, no afã de fazer, de acertar, você comete erro, comete equívocos, comete deslizes, mas nós reparamos na mesma velocidade. Ao pessoal do plenário, o artigo 17, ele é claro e eu cumpro piedosamente, até porque a mesa, a Câmara Municipal, os demais vereadores, me deram essa chancela, baseado na Constituição Federal, de conduzir os trabalhos com ordem, não aceito, não permito ovacionar e muito menos vaiar. Ou seja, quando qualquer um de vocês do plenário estiver insatisfeito ou satisfeito, contenha-se, porque ao contrário nós tomamos medida que às vezes desagrada e torna antipática. Da mesma forma que eu quero que os senhores vereadores tenham o mesmo procedimento com o pessoal do plenário. O pessoal do plenário, cada um dos cidadãos dessa UB é que nos dá o oxigênio. O dia que essa casa estiver abarrotada de gente, não caber ninguém, aí que vai ficar gostoso. Nós vamos fazer um trabalho para que isso possa ocorrer. Então, senhores vereadores, eu já fiz a advertência que não permitimos ovacionar. Só pode interpelar, só pode apartear vereador, o presidente dessa casa. E essa presidência não abre mão desse quesito. Aos vereadores que são novatos nessa casa, o senhor Arimateia, o senhor Isaías Pichara, o senhor Sidney Novaes, o aparte é quando o vereador está discutindo, está de uso da palavra, que o outro interpela. Para ele interpelar o companheiro dele, ele tem que pedir a parte diretamente à mesa, que a mesa concederá ou não. Nós pedimos o respeito absoluto com cada um dos senhores vereadores, indiferente da bancada que seja. Seja bancada da esquerda, da direita, de centro-esquerda ou centro-direita. Nós vamos conduzir o trabalho com a maior imparcialidade do mundo. Se algum vereador sentir que os seus direitos estão cerceados, pode recorrer a essa presidência que nós vamos reparar para que não tenha prejuízo no desenvolvimento do trabalho, do exercício da edilidade de cada um dos senhores. Aos senhores do plenário, volto a me dirigir a vocês, quando interessado fazer parte, discutir a matéria conosco, tem o protocolo, apesar que eu quero abandonar esse protocolo. Se vocês quiserem participar de forma ordeira, franquearemos a palavra, sem dúvida, mas isso tem que ser com aval da Câmara, da mesa diretora, por qualquer um dos elementos, o vice-presidente ou o secretário. Então, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao trabalho. Quero agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal que o dia dioturnamente não estão medindo esforços. Nós percebemos que o desprestígio de alguns servidores, quando você abandona um servidor, você está desprestigiando. Quando você dá atribuição a ele, você está prestigiando. Não temos o objetivo nenhum de perseguir nenhum serventuário da casa. Nós queremos prestigiar sempre que puder. Aurinha, o Rander, que já são servidores efetivos, aqueles que são também, a Giovana, tem você, o Giga, todos aqueles que participam, que nos dá esse aparato, nós temos um grande respeito, uma admiração. Quando vocês ultrapassar o horário de vocês, vocês podem ter certeza que de uma forma ou de outra, nós vamos compensar de uma forma ou de outra. Eu não digo que nós vamos compensar de forma financeira, mas nós podemos compensar fazendo alternar o salário, o horário, mudando. Vocês se entendem, vocês são civilizados, e eu tenho percebido nos corredores dessa casa que o clima tem sido um clima positivo, os fluidos têm parado positivamente nessa casa, e isso me deixa boquiaberto. Eu sou um sujeito extremamente emotivo, às vezes eu me emotivo vendo a celeridade com que os demais servidores dessa casa têm nos ajudado a conduzir os trabalhos. Então, meus amigos, minhas amigas, senhores vereadores, hoje nós estamos iniciando, a última vez que eu estive frente à mesa diretora foi em 31 de dezembro de 2001. Desde aquela época, por ser afetado pelo espírito público, nós perseguimos o mesmo objetivo, que era de voltar. Quis o destino que nós nos encontramos. Encontrei um grande parceiro naquela época, que foi vereador comigo, o Lázaro Divino, que na época fez parte da mesa e me ajudou também a chegar naquele momento aqui. Então, são coisas que a gente faz com que a gente revê os conceitos, você avalia, você amadurece. A acidez que às vezes a oposição acha que Glauco é custoso, difícil, ao longo do tempo vocês vão perceber que não há. Ao longo do tempo vocês vão ver que o diálogo é uma marca. Quero dialogar com todas as correntes, com a oposição, com a situação, com o prefeito, com o secretário. Essa porta está aberta. Essa casa é do entendimento. Quero fazer uma observação a princípio e não vou estender muito, porque eu tenho certeza que outros oradores querem fazer uso da palavra. Ontem nós fizemos uma reunião, quero deixar claro para vocês, sábado, desculpa, a reunião ela foi pluripartidária, a reunião não foi da Câmara, a reunião foi na Câmara. Qualquer cidadão comum, qualquer segmento da sociedade civil, qualquer segmento da política local, qualquer segmento organizado, qualquer ONG, pode requerer e deve requerer o saguão. Mas, para precaver, eu tomei a liberdade de fazer a reunião no meu gabinete, que é uma prerrogativa constitucional minha, assegurada no regimento interno, na lei orgânica do município e na Constituição Federal. Hoje eu estive com algumas lideranças e eu cobrei piedosamente. Às vezes você não chama um vereador ou outro, até porque os seus partidos não mandaram para essa mesa diretora a liderança do partido. Hoje está chegando aqui comigo, está chegando aqui a um ofício do partido do Partido Social Democrático. Eu, João Agostinho Gomes, presidente do PSD, Partido Social Democrático de Campos Gerais, venho por meio desse nomear como líder o referido do referido partido nessa casa, o vereador José Nicodemos, José Arimateia de Lima. Recebida essa comunicação, senhor vereador, nós passamos a ter um contato mais próximo, nós vamos interagir ainda mais, porque fica muito difícil quando um partido elege um vereador e, posteriormente, não alicercia da forma necessária. Às vezes o vereador não sabe que número, que rumo está tomando a política local, o que está correndo no plenário, o que está correndo no executivo. Mas isso, tranquilamente, estive com os vereadores hoje, eles de forma muito educada, muito cortês, nos questionou no bom sentido, sem nenhum tom de agressividade, nós conversamos, chegamos ao entendimento. O PR deve também, até amanhã, comunicar quem é o seu líder, que nós temos um vereador na bancada, o vereador Lazo, nós conversamos com ele também. A Câmara não é minha, eu estou de passagem transitória. Eu presido essa Câmara por um período, mas eu entendo que a Câmara é presidida por mim, mas quem manda no Poder Legislativo é o povo de Campos Gerais. Então, feita essa observação, o líder do PSD também já nos comunicou, o líder do PP também já nos comunicou, os partidos já me comunicou. Então, está tranquilo, nós podemos colocar nos trilhos. Nós não preterimos nenhum vereador, por ser de bancada de esquerda ou de direita. Eu quero deixar claro, porque às vezes de forma equivocada e às vezes mal informado, às vezes uma nomenclatura, um texto equivocado num veículo de comunicação provoca um mal-estar, provoca uma situação desconfortável e nós queremos reparar isso, porque nós vamos estar aqui, queremos conviver harmonicamente com a sociedade e com os vereadores. Então, eu quero, a partir desse momento, algum vereador que tiver que falar, eu vou franquear a palavra e, posteriormente, nós vamos falar sobre as indicações também, vamos falar sobre discutir projeto. Enfim, eu quero que a reunião seja bem frutífera, porque é o que espera a sociedade dessa Câmara. Muito obrigado àqueles que tiveram tolerância comigo por esse momento. Quero fazer uma observação, a serventuária dessa casa vai ler as indicações. Aqueles que tiverem, que querem assinar, cerrar a fileira com quem fez a indicação, o procedimento é o seguinte: um vereador faz uma indicação, seja qualquer um vereador que fizer a indicação, seja da esquerda, da direita, de centro, volto a repetir, para ficar bem frisado isso. Aí, se ele conseguir no plenário a assinatura de todos os vereadores, nós ficamos satisfeitos e entendem que a harmonia está prevalecendo. Não existe obrigatoriedade em compartilhar, de assinar em nada. Isso é espontâneo. Indicação é coisa de vereador, é exercício da vereança. No campo do regimento interno, nós poderíamos chamar de proposição. Ou é isso, ou ao contrário, senhores vereadores? Poderia ser proposição. Porque o vereador, ele não faz projeto que gera despesa para o município. Projeto de lei que gera despesa lá fora, não pode fazer aqui dentro. Tem que ser vindo de lá para cá. aqui, quando gera despesa, chama proposição ou indicação. Aquele que tem uma certa facilidade de conduzir. Agora, eu, como presidente desta casa, conduzirei na maior imparcialidade que eu espero da minha própria pessoa. Por favor, Aurinha, faça a leitura. Comunicado em tese. Assunto solicita documento. Para que seja feito o cadastro da folha de pagamento dos vereadores eleitos e empossados em 2017, solicito que seja fornecido os números de CPF, RG, PIS ou PASEP, data de nascimento do vereador, dos filhos menores de 24 anos e nome da companheira ou esposa. Atenciosamente, Saulo Rabelo. Indicação número 01/1. Tem que trocar essa aqui, viu, Foco? Está com data de 2016. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Isaías Pichara, Foca, os vereadores abaixo assinados, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize a construção de 3 banheiros públicos na Praça Josino de Brito, Praça Matriz, ou seja, um feminino, um masculino e um adequado para atendimento aos deficientes físicos. Justificativa. Por se tratar de urgente necessidade da população campogeraense que frequenta a principal praça pública da cidade, além de ser questão de respeito e atenção aos cidadãos de nosso município. Isaías Pichar. Indicação número 02/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que viabilize junto à Secretaria de Planejamento a seguinte indicação. Quando for inaugurado o posto de saúde no distrito de Córrego do Ouro, verificar a possibilidade de homenagear os familiares do senhor Alfredo Pereira pelo seu relevante serviço prestado ao distrito de Córrego do Ouro. Justificativo. A indicação é uma forma justa de homenagear os familiares do senhor Alfredo Pereira, pois o mesmo foi vereador e prestou relevantes serviços aos munícipes do distrito de Córrego do Ouro, sendo, para tanto, justo essa homenagem em seu nome. Indicação número 03/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira e vereadores que abaixo assinado, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal, para que viabilize, junto ao plenário, a possibilidade de realização de reunião itinerante no distrito de Córrego do Ouro para tratar de assuntos relevantes ao município. Asfaltamento da rodovia Campos Gerais-Córrego do Ouro e inauguração do convênio com a Polícia Civil com posto de atendimento no distrito. Justificativa. A referida indicação é uma forma justa de debater junto à sociedade local sobre os problemas por ela enfrentada na demanda. Indicação número 04/2017. Por iniciativa do vereador Maurílio Antônio Pereira e vereadores que abaixo subscreve, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que viabilize junto à Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas a seguinte indicação. Limpeza dos galhos na estrada rural da comunidade da Cupoeira Limpa, bem como aterramento de barranco próximo ao sítio do senhor Jair, nas proximidades da igrejinha. Justificativa. Faz necessário a manutenção da estrada rural, tendo em vista um grande trânsito de moradores das comunidades circunvizinhas pelas respectivas estrada rural. Indicação número 005/2017. Por iniciativa do vereador Isaías Pichara Foca, os vereadores abaixo assinados vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que viabilize a construção de uma creche municipal para atender a população do bairro Alta Vila e Fernandinho. Justificativa: trata-se de proporcionar às crianças daquela região maior facilidade e acesso à educação, garantida pela nossa Constituição. Indicação número 06/2017. Senhor presidente, por iniciativa do vereador Marcos de Novaes e vereadores que abaixo subscreve, vem solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo com a seguinte indicação. Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, que a quadra de futebol do bairro do Baixão receba o nome de cujos Eduardo José Machado Pinho, vulgo Dudu Bola. Justificativa: Dudu Bola foi um grande incentivador das atividades esportivas, tanto na área urbana quanto na área rural. Esperamos, por meio deste, homenageá-lo. Indicação número 007/2017. Por iniciativa do vereador Sidney Novaes Campos, os vereadores que abaixo subscrevem vêm solicitar a Vossa Excelência que envie ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal com a seguinte indicação. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que adote as providências necessárias para reativação da fábrica de leite de soja. Justificativa: atendendo reivindicação da população carente do município, que era beneficiada com a distribuição gratuita do leite de soja, tornando as despesas mensais menos onerosas. Requerimento número 001/2017. Senhor presidente, venho à vossa presença. Venho à presença de Vossa Excelência solicitar a implantação de equipamentos de escritório para aprovisionar o gabinete do vereador desta Casa Legislativa. Cumpra-me informar-lhe que os equipamentos necessários são os seguintes: um computador completo, um aparelho telefônico, um grampeador, perfurador, porta-canetas e clips, pasta para arquivos diversos, etc. Sendo só para o momento, despeço-me atenciosamente, Isaías Pichara. Requerimento número 002/2017. Venho respeitosamente a Vossa Excelência requerer na forma regimental que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo contendo a seguinte solicitação: que o chefe do Executivo Municipal disponibilize a listagem de todos os veículos pertencentes ao município de Campos Gerais e distrito de Córrego do Ouro, contendo placas e identificação, quilometragem e orímetros, como do nascimento dele. Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer, na forma regimental, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo contendo a seguinte solicitação: que o chefe do Executivo Municipal viabilize junto à Secretaria de Saúde cópia da lista de espera contendo os nomes dos pacientes e a sequência a ser atendida dos exames e consultas. Cômodo do nascimento junto. Requerimento número 004/2017. Vimos respeitosamente a Vossa Presença requerer, na forma regimental, que seja enviado um ofício ao chefe do Poder Executivo contendo a seguinte solicitação: que o chefe do Executivo Municipal, junto à Secretaria de Administração, envie cópia dos documentos a saber: protocolo de solicitação e liberação do Parque de Exposição José Júlio Coelho para o evento a ser realizado no dia 15 de abril, com show do artista Tomate. Contrato firmado com a respectiva banda. Contrato firmado com a segurança do local. Laudo do Corpo de Bombeiros. Projeto de sinalização. Recibo do pagamento das taxas e impostos devidos, conforme especifica a Lei número 33.173/15. Sala das Sessões, 9 de janeiro de 2017, Rômulo do Nascimento Júnior. Moção número 001/2017. Manifesta aplauso. O vereador Rômulo do Nascimento Júnior e demais vereadores que a base subscreve, vem muito respeitosamente requerer que, após tramitação regimental, seja enviada esta moção de aplauso ao ex-prefeito municipal, Dr. Maurício Rabelo, pelos relevantes serviços prestados aos munícipes desta cidade e do distrito de Córrego do Ouro. Requer ainda que, após aprovada pelo plenário do Poder Legislativo Municipal, possa chegar ao conhecimento do reconhecido pelo trabalho ora desempenhado. Sala das Reuniões, 9 de janeiro de 2017, Rômulo do Nascimento Júnior. Terminadas as indicações, fica franqueada a palavra para que nós possamos debater sobre as indicações, as razões, justificativa oral. Quero cumprimentar o meu filho Pedro Paulo, que está aqui, meu sobrinho também, o Vinícius, e também o presidente do partido do PR, Lúcio Pereira, a Cleusa com a Elza, que vieram prestigiar também. Isso é importante, é fundamental, que é bem eclético a nossa Assembleia. Ao doutor João Paulo Pichar também, que veio nos prestigiar. Isso é ótimo, nós ficamos satisfeitíssimos com a presença de vocês, doutor Guilherme também, enfim, todos. A partir desse momento, fica franqueada a palavra para nós discutir sobre as indicações. E fica franca, aberta a palavra para os senhores, para que depois nós possamos dar seguimento. Algum de vocês quer falar sobre as indicações, quer discutir, quer... Às vezes vocês querem falar ainda mais, fora o papel. Aqui tem algumas indicações que eu quero falar sobre elas também. Então, tá bom. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão presentes. Presidente, Vossa Excelência disse uma coisa importante no início. Então, a gente tem que começar falando coisas que hoje o vereador ele está dia a dia na rua e, às vezes, a gente costuma escutar críticas boas e ruins. Então, por ser a segunda reunião, eu achei melhor falar por nome de um vereador que hoje me citou, me procurou na rua e falando. Que, às vezes, o vereador às vezes não sabe se quer expressar em frente ao microfone. Então, o que eu respondi a ele é o seguinte. Para expressar, às vezes a gente estando no campo de futebol, estando em bar... Um jeito de expressar é uma coisa. Aqui, perante o microfone, são outra. Às vezes as pessoas ficam um pouco nervosas, sai às vezes um português mal falado. Então, o que eu quero dizer? Para as pessoas que falam e criticam às vezes as palavras do vereador, eles têm que pensar que o vereador está aqui, não é para falar bonito, não é para falar português claro, ele está aqui para trabalhar pelo povo que aquele ali acreditou no trabalho dele. Eu acredito, e respondendo, eu acho que o vereador, ele hoje não precisa falar bem, porque só você vai sentar aqui numa cadeira dessa hoje, atrás de um microfone desse, porque você tem um trabalho prestado lá atrás. Porque senão você não estaria aqui. E o povo não teria confiado o voto em você. Aliás, a gente. E outra coisa que eu gostaria de dizer também, presidente, porque falar e criticar é uma coisa. Agora, falar bonito é outra. A pessoa está aqui é para prestar um serviço. Você tá, ou hoje tem o Rômulo, que está aqui por terceiro mandato, o Lázaro, o Lio para o segundo mandato. Eu estive presente no primeiro, perdi o segundo, voltei no terceiro mandato. Eu acho que estamos aqui porque a gente tem um serviço, um trabalho prestado atrás. O que adianta você falar bonito, mas não ter um trabalho? Então, é isso que eu tenho para dizer, a resposta que eu tenho para ele. E, com certeza, defenderei qualquer um que falar dos meus colegas de trabalho, de vereadores, seja qualquer um deles, eu vou defendê-lo. Como vocês também, se tiver alguma crítica de algum falando de outro, vocês também poderão ter a presença de falar aqui para a gente. Certo? E, presidente, então, continuando agora, então, do nosso trabalho, deixando as críticas, eu gostaria de agradecer cada um de vocês que assinaram no projeto, na iniciativa da indicação, para colocar o nome do Bola na quadra. Eu acho que nada mais que justo, uma pessoa que deu iniciativa naquele evento, hoje, para mim, considerado um dos eventos que mais público levou até hoje em todos os eventos que ele ali ofereceu ao povo do Baixão. Ele me chamou por duas edições que eu fosse presente, fazer parceria com ele. Eu fui parceiro por dois campeonatos ali e fiquei imenso satisfeito de ver o público que a gente conseguiu levar ali. O povo retribuiu com carinho. Eu acho que nada justo mais que colocar o nome dele naquela quadra hoje. Então, agradeço a todos e gostaria que o prefeito também tomasse a iniciativa e aceitasse esse pedido da gente, que a gente está fazendo a ele. Mas, presidente, mas, por enquanto, é muito obrigado, é o que eu tenho a dizer. A palavra continua franqueada, aberta. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente. Muito obrigado. O Glauco Rabelo, cumprimentar o Sidney Novaes Campos, o vice-presidente. Cumprimentar a todos os vereadores, a todos que estão aqui presentes. Hoje é um dia muito bom aqui na Câmara, porque você vê que é difícil você ver um dia que nem hoje. Bastante gente na reunião, né? Passamos reuniões aqui sem ter nenhuma pessoa. Isso é muito importante. Todas as segundas-feiras, o pessoal, se puder tirar um tempinho, vir aqui na Câmara, na reunião, cobrar, é muito importante para o município. Agradecer também a todas, TV, Grava, Camisaria Notícia, Jornal Independente, pelo apoio que está dando à Câmara Municipal, aos vereadores e ao nosso município. Porque vocês que levam a comunicação a todo o nosso povo de Campos Gerais e todo o povo da Zona Rural. Na segunda-feira passada, quando nós chegamos no Córrego do Ouro, eu já vi o comentário do pessoal, eu estava assistindo pela internet. Então, todos os trabalhos dos vereadores passam aqui nessa casa e o povo está ligado. Isso é muito importante. Eu fiz uma indicação também, senhor presidente. Eu quero pedir a Vossa Excelência, se você conceder uma reunião itinerante no distrito do Córrego do Ouro, para que nós tratarmos do assunto do asfaltamento que nós tivemos com o assessor da deputada Dâmara Pereira aqui no sábado, onde tivemos uma proposta muito boa com o Carlos Alberto, que é o esposo da deputada Dâmara Pereira, para asfaltamento de 5 quilômetros por ano, uma emenda de R$500 mil por ano. Então, o prefeito municipal, Zé Eugênio, esteve aqui também, o vice-prefeito, tinha 8 vereadores aqui. Então, vamos tratar desse assunto com um carinho muito grande no distrito do Córrego do Ouro. E também, tivemos uma reunião hoje também com o delegado, que estamos trabalhando também para levar a extensão da Polícia Civil para o distrito do Córrego do Ouro. Esse vai ser tratado lá no distrito com muito carinho também. E também o Zé Eugênio falou que o segundo projeto aqui vai chegar nessa casa vai ser da Praça da Matriz do distrito Córrego do Ouro. Uma praça que está abandonada. Eu falei na reunião, o Djalma Aloysio toda semana cobra essa praça. Infelizmente não tivemos êxito nessas cobranças, mas eu tenho certeza que vai o mais rápido possível. Né? Vamos mostrar para o nosso povo do Córrego do Ouro, para todos os visitantes, que Córrego do Ouro vai ter uma praça a nível de Campos Gerais, a nível de fama, de todo os municípios. Eu quero também agradecer a todos os vereadores que as indicações que eu fiz, as 3 indicações, foram solidárias. Agradecer a todos vocês e a todo o nosso povo que estão presentes aqui na reunião. Muito obrigado a todos. Senhor vereador e secretário da mesa, hoje, essa ideia da reunião itinerante, nós discutimos hoje, estamos amadurecendo bastante. Hoje, no término da tarde, o vereador Lázaro Divino também falou sobre ela. Conversei isso com o Djalma, conversei também com o Aloysio. Nós vamos unir o útil ao agradável. Nós vamos aproveitar a reunião do Córrego do Ouro para dar o pontapé inicial nas reuniões itinerantes. As reuniões itinerantes nada mais é do que o poder legislativo ir de encontro com a sociedade. e de encontro com o interesse da sociedade e da coletividade. E para a gente prestigiar o ordeiro e próspero distrito do Córrego do Ouro, nós vamos iniciar por lá, acatando as indicações dos demais vereadores. Eu até, na verdade, gostaria que, lá no distrito do Córrego do Ouro, nós pudéssemos salientar e debater mais sobre a indicação do ex-vereador, que é o pai do Djalma, o seu Alfredo Pereira, pessoa que tinha no código genético a política, tanto é que o seu filho está aqui. Creio que ele não tem o intuito de perpetuar no poder, mas já são duas legislaturas e a família inteirinha é afetada pelo espírito público. Isso me deixa muito feliz, saber que a gente está vendo um encontro de duas gerações. Nós vamos falar sobre o Alfredo Pereira no Córrego do Ouro, vamos levar o nome do Alfredo Pereira no Córrego do Ouro, e nesse evento de tamanha magnitude, vai estar nada mais, nada menos, de que presidindo a sessão, que eu quero passar para o senhor lá, naquele momento. Eu quero abandonar a presidência da casa ali no momento, abandonar é um expediente que o regimento interno permite, para que o senhor conduza a reunião lá no Córrego do Ouro, quando nós formos votarmos a indicação do seu pai, o seu Alfredo, que é nada mais justo do que homenagear o Alfredo Pereira. Aliás, nada mais justo do que prestigiar o povo do Córrego de Ouro, na pessoa do seu João Pereira, do seu João Pedro e outros políticos de tamanha relevância. Então, eu sou sensível nesse segmento. Estendo esse tratamento ao Aloysio também, que é sobrinho, assim como o Leo também é. A família, o Córrego do Ouro é uma família pequena. Então, o que é que acontece? A árvore genealógica, elas fecham. Então, até custou-se falar mal das pessoas logo, a radiunha, né? É o que não é o caso nosso. Lá nós temos só boas lembranças, gosto demais lá. Então nós vamos marcar e atender essa indicação. Viu? E continua franqueada a palavra, quem quiser fazer uso dela. Vai falar? Vai falar. Boa noite a todos. Boa noite. É bom participar de uma reunião onde a casa está cheia. Valorizo o trabalho, valorizo a população. Né? E... Enfim, é bom mesmo, de verdade. Vereador Marcos, você disse duas palavras aí que me chamou a atenção. A palavra rua e defender vereadores. Certo? Ontem eu estive numa reunião na comunidade agropiária, onde a gente já teve a oportunidade de prestar alguns serviços, né? E lá um cidadão me abordou e perguntou sobre a questão da maioria na Câmara, se era contra o prefeito ou se era a favor. Aí eu deixei bem claro que, até o momento, pelo que eu tenho conhecimento de todos os vereadores aqui e tenho ouvido, que todos estão dispostos a ajudar a Campos Gerais. Todos estão a favor das coisas boas para a nossa administração. Resumindo, os bons projetos que vierem, eu acredito que vai ser aprovado por unanimidade. Entendeu? Então, deixei muito claro e falei, citei algum nome de alguns vereadores que foram eleitos no palanque do candidato firmado. Falei do Djalma, que até o momento, Djalma está seguro, está preparado para apoiar no que for possível e votar a favor dos projetos, pelo que a gente tem conversado. Falei do Porfiro, falei do Lio, do Foca, do Grauco e do Eduardo. Foram os vereadores que foram eleitos junto com o candidato firmado. E a gente que foi junto com o prefeito eleito Zé Eugênio, Zé Pezudo, está na mesma linha. Assim penso eu, que os bons projetos que chegarem nessa casa vai ser acolhido, vai ser trabalhado, aprovado, se possível até melhorado. Mas, se vierem com um projeto nas condições do 64, 65, que veio já montado pela equipe de transição, comigo não precisa contar. Certo? Isso não precisa contar. Porque o momento não é para criar despesa. O momento é para gerenciar o que tem e manter as coisas estáveis. O asfaltamento de parte da estrada de Coco do Ouro, eu percebi que ficou uma insegurança sobre o custeio da contrapartida do município, né? E não teve uma definição ali. Eu até entendo que as coisas têm que ser feitas de forma planejada e de forma segura. Mas o prefeito ele tem que ter essa visão e tem que ter essa resposta de imediato. Porque hoje você tem a oportunidade. Amanhã você pode não ter a oportunidade. Então eu digo porque construção do PAN, construção da prefeitura e parte de recapeamento do município, e uma visita ao prefeito Maurício na época, ele de cabisbaixo me disse assim, Galo, vai ser meu pior mandato. Eu falei, por quê, Maurício? Tenho as contas a pagar, o piso asfalto da cidade está em más condições, eu tenho que recuperar, o governo do estado está quebrado, o governo federal vai entrar num colapso. Ele já tinha essa visão do que viria a acontecer. Eu tenho alguma sugestão para ele, pequena sugestão, sobre o BDMG e sobre alguns imóveis que estão aí hoje, às vezes, dentro do centro da cidade, criando escorpião, insetos, né? Atrapalhando a nossa cidade. Ele não pensou duas vezes. Isso foi mais ou menos às quatro da tarde, quando foi no outro dia, ele já estava colocando em prática. Uma simples dica que eu dei para ele. Quer dizer, tem bons ouvidos. Então, eu entendo, vereadores de Coco do Ouro e população presente, que a boa vontade, a boa intenção da deputada federal Dando Pereira em disponibilizar esses recursos para atender a comunidade, nós não podemos pensar duas vezes. Nós temos que pensar rápido e agarrar essa oportunidade. Se o município vai ter dificuldade para fazer a terraplanagem, ao invés de fazer 5 quilômetros, vou fazer 2, 3. Mas eu acho que nós não devemos perder esse benefício. Entendeu? E estou gostando de ver, Maurílio, os demais vereadores, vocês querem trabalhar mesmo. Vocês querem agarrar a oportunidade, porque se deixar vai passar e vai ficar a ver navio. Então, parabéns. E, vereador Marquinhos, a segunda situação foi quando você disse sobre a rua, conversas de rua. Para mim, que ando no dia a dia, nos bairros, né, e frequento boteco, eu já vi muita gente, muito político, falar que não gosta de conversa de boteco, que não gosta de conversa de rua. Eu adoro. Porque se eu tenho um pouco de conhecimento hoje, é pela dedicação que eu tenho e pelo convívio com as pessoas. Entendeu? Quando você convive com uma pessoa muito inteligente, te fortalece, te instrui, você sai daquele diálogo ali realizado. Quando você conversa com uma pessoa mal intencionada, você valoriza o seu caráter. Então, de todo jeito que você conversa, você tem contato com o povo, é bom. E, além disso, quem nos elege, quem nos coloca aqui, é a população. Não é a política de bastidores que fica ali jogando, prejudicando, puxando o tapete, entendeu? Então, é essa população da rua que tem que ser valorizada, que tem que ser ouvida. Elas que sabem das dificuldades que o povo passa, né? E, para finalizar, gente, esses requerimentos que eu fiz, veio da rua. Alguém me aborda e me faz uma pergunta. Se eu perguntar, às vezes para um secretário, às vezes para um servidor, ele pode me responder de forma errada. Então, você pede essas documentações, é para você saber números, para você falar a verdade para o eleitor, para a população. Né? Então, a população traz as informações para a gente e a gente tem que respondê-las. O que eu procuro fazer? Fazer indicações, igual os vereadores estão fazendo, né? Os vereadores que têm chegado, está indicando, está cobrando. E, na medida que dê para atender, eu aconselho o executivo a atender. Porque o vereador cobra o que é cobrado. E essa cobrança não pode parar no vereador. Tem que chegar até o responsável. Né? Então, esses requerimentos que eu fiz foram pessoas que me abordaram e fizeram alguns comentários e me cobraram. Eu estou aqui para ser cobrado e para reivindicar da administração. E deixo claro que aqui não tem nenhum fantasma para assombrar a população. E se alguém estiver pregando isso, está sendo injusto com a sociedade, porque eu ainda não vi nessa casa alguém falar assim, eu vou prejudicar a administração. Até porque se prejudicar a administração, vai prejudicar a população, certo? Não estou aqui para... Não criei raiz aqui na casa, estou aqui porque tenho trabalhado, como o vereador Marquinhos disse. Se trabalhar, a população reconhece. É só continuar trabalhando e o resultado vem. Isso que sirva para nós, para a administração municipal. Ainda deixei claro para o senhor prefeito ontem, nessa reunião, que ele pode preocupar com o seu secretário, porque a Câmara vai fazer o possível para Campos Gerais não parar, para Campos Gerais ir para frente. Porque, às vezes, um secretário se vai em DS, às vezes tem pensamentos negativos, nunca precisou de bater na porta de ninguém para pedir nada, entendeu? Então, alinhe seu secretário, põe eles para trabalhar, que a Câmara está trabalhando para poder ajudar. No mais, gente, é só isso e muito obrigado. A palavra continua, Frank. Pode concluir. Só concluir, só. Eu esqueci das minhas indicações, senhor presidente. Se for necessário, fazer um ofício ao prefeito, pedindo providência no esgoto, lá do Jardim Botânico, que está semanalmente, diariamente, causando problema, e ele acaba correndo a céu aberto, na Estrada dos Ferros ali, onde vai a propriedade do senhor João Paulo, do senhor Ronaldo Miarelli e outros que moram na frente ali. Perfeito. Tá? Tomar providência para a gente. Perfeito. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para os senhores vereadores. Sim, senhor. Esteja à vontade. Vereador, às vezes a gente, como a gente comentou aí com Vossa Excelência, às vezes nós, vereadores, no mínimo, acho que no mínimo umas 200 pessoas por dia a gente comenta. Às vezes... Uma pessoa quer falar uma palavra errada, às vezes quer prejudicar por uma pessoa só. Mas tem muitas pessoas boas que elogiam o trabalho do vereador. E, voltando, comentando, é o seguinte, porque hoje você vê, igual o presidente falou, hoje casa cheia, no dia de um tempo chuvoso. Isso é bom ver que o pessoal está participando, a gente convida, quer convidar cada dia mais, o pessoal vem participar, para a pessoa ver o trabalho do vereador, o que o vereador faz, que deixa de fazer, porque muitas vezes comenta com o vereador, aí o vereador não faz nada, só vai lá um dia por dia e quer ganhar bem o salário dele. Não, o pessoal tem que vir para ver o trabalho do vereador, o que o vereador faz, o que o vereador, a indicação do vereador faz, o vereador cobra. Agora, voltando os trabalhos, eu acredito que o senhor prefeito, ele como foi poder legislativo, por, se eu não me engano, 3 ou 4 mandatos, eu acredito que ele não vai fazer a burrada de fazer as coisas erradas. Porque eu acho que se ele, pelo menos, ouvisse que é participar das reuniões, como o presidente falou ontem, ele convocar os vereadores, escutar as propostas dos vereadores, porque o vereador está o dia a dia. Hoje eu cheguei comentário lá no meu escritório hoje, o meu prefeito ganhou, não ganhou com a eleição, não vejo ele mais. Falei, não, ele não vê que ele já fica mais difícil de se falar com ele está mais ocupado. Então é difícil, ele está dia a dia, igual o vereador que fica andando na rua o dia todo. Então se o prefeito convocar sempre a reunião com os vereadores, escutar os vereadores, eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho. Porque hoje foi comentando comigo ontem, o vereador, qual os 3 vereadores que são a favor do prefeito? Eu falei para ele, não tem 3 vereadores, são todos a favor do prefeito. Porque a gente está lá para trabalhar e defender o bom e a coisa boa que vem acontecer para a cidade. Igual a Vossa Excelência falou, projeto que é de bem para a sociedade e que vai beneficiar o povo de Campos Gerais, jamais a gente será contra. Então, não tem 8 contra o prefeito, não. Pelo contrário, tamo, eu acredito que os 11 de mão dada, política acabou no dia 2 de outubro. Hoje, nós temos que se abraçar com uma causa só, trabalhar pelo povo que acreditou no nosso trabalho. A palavra continua franqueada. Quero aproveitar para cumprimentar também o Volney, doutor Volney Ferreira, que vem cá nos prestigiar também. Continua franqueado. Sidney. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente Cláudio Carrabello. e nosso secretário, e os demais vereadores, e o nosso público aí, tá? Os reportagens aí, todos aí. Que todos sejam bem-vindos. E quero agradecer também a todos que assinou na minha solicitação aí da fábrica, da máquina para fazer o leite de soja para as crianças carentes de Campos Gerais, que eu acho que as crianças merecem e sempre teve muitas necessidades, né? Sempre tem. E vai ser uma coisa boa que vai beneficiar, né? Todas as crianças carentes. E com certeza eu já fui uma criança carente. Eu sei o que é a necessidade, entendeu? E nós vamos lutar para isso, ver se nós conseguimos essa máquina. Né? Espero que todos os demais vereadores apoiem as minhas ideias, meus objetivos. E quero comentar também, né? Cobranças são muitas, né? A gente tem corrido atrás, né? Alguns benefícios ao nosso povo, nosso Campos Gerais, zona rural, seja uma taburra, qualquer coisa, mas até agora os pedidos nenhum foi atendido. E que situação que a gente se encontra com a população, né? Eu acho difícil, né? Eu estou aqui para atender, mas quero ser atendido também, entendeu? E então, a gente é assim por diante. Fiquei sabendo por boca de terceiro que saiu o dinheiro. Fiquei sabendo hoje. Para asfaltar aquele pedaço de terra lá para cima da Cochupé, que sai lá no asfalto, onde o Marquinhos está construindo, está com a construção dele lá. Né? Vi boato que o dinheiro vai ser destraviado para o outro lado, outro recurso, se aquele lá está precisando, faz muito tempo, anos e anos que a população vem sofrendo, né? Barro na rua, poeira. Esse ano mesmo as crianças andam sofrendo muito com aquilo lá. E eu acho mais justo, já que tem recurso para lá, vamos acudir onde precisa mais, tem mais necessidade, entendeu? E depois correr para os demais local, né? E é isso aí. E voltando na estrada também do Corgo do Ouro, nós teve a reunião com o Carlos Alberto e sábado, eu acho que é uma causa muito boa, uma causa justa. E todos os demais vereadores têm que apoiar essa causa, porque se assaltar de Campos Gerais o Corgo do Ouro, Campos Gerais vai ter muito, muito beneficiada, entendeu? Vai vir mais dinheiro para a nossa cidade, os produtores levam o café para Três Pontas, não traz para Campos Gerais, mas não tem estrada, como é que vai trazer? Né? Sem estrada não tem jeito de andar. E é isso aí, né? Vai abraçar essa causa, é uma coisa boa, espero que o prefeito também esteja os conhecimentos desse grande trabalho. E outra coisa também, eu fiz a minha campanha política sem prometer nada para ninguém, mas eu quero mostrar o meu serviço que todos os vereadores têm que fazer. O vereador está pago para trabalhar pelo povo, ganha para isso, entendeu? Aquele vereador que trabalha pelo povo não faz mais que a obrigação dele, é um dever de todos. E por isso eu estou aí hoje e sempre do lado da população. Meu muito obrigado. Senhor presidente, eu estive lá na Boa Vista dos Campos no sábado, e ali de frente o Zé Maria, ali na igrejinha da Boa Vista 1, lá tem um buraco muito grande, eu até fiz uma indicação sobre esse problema na estrada lá, que os moradores não estão tendo condições de tráfego. Pedi ao secretário de transporte que tome providência, nem que você carregue a escavadeira lá nesse local lá. E ali também, na capoeirinha limpa, tem uma árvore que caiu na estrada também, que está atrapalhando o tráfego. E também o Carlos Alberto, assessor da deputada Dâmara Pereira, no sábado que ela teve aqui, ela garantiu para o prefeito, os vereadores, que dentro de 30, 40 dias vai chegar um ônibus zero em Campos Gerais para 45 lugares e também um secador de café para Boa Vista dos Campos. É uma notícia muito boa para o nosso município. Se Deus quiser, em breve, estará no município de Campos Gerais. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, vereadores, o pessoal que está nos prestigiando. Senhor presidente, a primeira coisa que eu queria fazer é te parabenizar pelo trabalho, pela forma que o senhor vem conduzindo a casa. Não quero desmerecer os outros presidentes que tiveram para trás, mas uma das coisas que eu estou vendo no senhor é a atuação do senhor aqui na casa. qualquer hora que a gente chega aqui, não só eu, como qualquer vereador, o senhor está sempre no seu gabinete, alegre, recebendo todos os vereadores, e não só os vereadores, a nossa comunidade, né, pessoal? Então, te parabenizar pelos trabalhos que o senhor vem, da forma que o senhor vem conduzindo. Muito obrigado. Eu queria falar aqui, senhor presidente, a respeito do posto de saúde lá, que fiquei muito contente, fico muito contente, né, pela indicação do vereador Nildo Aloysio Galo, até comentou em colocar o nome do meu pai. Eu fico muito contente, porque o meu pai já foi um ex-vereador, hoje já falecido, mas foi um homem que lutou muito por Coco d'Ouro. Ele sempre trabalhou pensando no próximo. Esse posto de saúde mesmo foi iniciativa, na época dele, mais outras pessoas que lutaram para levar o posto de saúde para Coco d'Ouro, na época do prefeito Salvador de Mesquita. E, na época, foi uma conquista muito grande. E ele foi um dos pioneiros desse posto. Eu fico muito contente em colocar o nome dele, não só eu, como toda a minha família, tenho certeza. Ele lutava muito pela segurança, pela cidade. Ele pensava muito no próximo. E eu acho que também puxei para ele, que eu penso muito nisso. Né? E agradecer também desse recurso que veio ao vereador, né, o Romulo, que destinou esse recurso para lá, que foi um recurso para a reforma lá. Foi através dele, deputado. E, ao mesmo tempo, nós dois sempre vem conversando disso também, eu quero também falar sobre lá no Baixão, da quadra lá. Eu até não conheci o Dudu Bola, mas a gente veio falar muito nele. Eu fiquei muito contente em saber que o Marquinho pediu para colocar o nome dele. Porque aquele recurso ele foi uma emenda parlamentar do deputado Dair Cunha. Eu fui parceiro dele e trabalhei com ele vários anos, política, e ele mandou esse recurso, ele ia para Córrego do Ouro, para o campo de futebol, mas não deu certo lá, né, por motivos maiores. E esse recurso, conversando com o João Carlos, com o Ronaldo, nós entramos no acordo, eu liberei esse recurso com o deputado para vir para o Baixão. Eu fico contente também em saber que está dentro de Campos Gerais. Eu fico muito contente de saber que está inaugurando a obra, que é um recurso meu. Até não tenho certinho o número exato, mas eu tenho lá em casa, na minha casa, se não me engano, é R$243 mil que veio para o esporte, através do deputado Odair Cunha, que era destinado, que eu fui parceiro dele, e ele mandou para Córrego do Ouro. Então, fico muito contente de saber também que está aplicando aqui em Campos Gerais. E eu queria falar, senhor presidente, pedir desculpa também por não ter participado da reunião no sábado, por motivos lá, no meu lá, não deu para participar. Mas a gente fica, eu fiquei sabendo, o assessor da Dâmina, que teve lá, né, o Carlos Alberto, que é o marido dela, teve lá no meu comércio, lá tivemos conversando, teve com o vice-prefeito, o prefeito, e ele teve me falando a respeito do projeto, assim como o senhor me falou. Eu fico muito contente, eu acho que para nós é uma conquista muito grande. Eu tenho falado muito isso, que o Coco d'Ouro hoje ele precisa desse asfalto, porque nós estamos perdendo muita gente nova, estamos perdendo recurso do Coco d'Ouro. Inclusive, eu até fiz um levantamento no ano, até o vereador Sidney falou lá, eu fiz um levantamento no ano de 2013 a respeito da firma, da Orocofre, que a sede dela era em Córrego do Ouro. Só no ano de 2013, do VAF, ela pagou quase R$350 mil de CMS para o município de Campos Gerais, que dava para manter toda a estrada nossa de lá aqui, durante todo o ano. E perdeu essa firma para hoje estar em Alfenas. Né? Teve ajuda mais do prefeito em Alfenas, ajudou mais, e hoje está lá. Hoje perdeu essa firma, que ela movimentava muito no Coco d'Ouro e aqui em Campos Gerais. E a respeito do café, senhor vereador, eu até não estou precisando dando uma resposta ao senhor não, mas lá nós temos hoje café, hoje ele vai às vezes mesmo para Três Pontas, a gente vê, tem alguns que são associados na cooperativa em Três Pontas, mas hoje o CMS, ele não cai na cidade, ele já cai no ele, por exemplo, leva para Três Pontas, ele não cai em Três Pontas, ele vai cair aqui no município aqui, porque ele vai cair no endereço do cartão do produtor rural. Então ele pode colocar qualquer lugar do país, mas ele vai cair aqui. Então, a gente, eu não sabia disso também, fiquei sabendo. É o VAF, assim, né? É COVAF. É, o valor agregado fiscal. Eu busca. Fiz a receita aqui. É. Então, ele cai aqui mesmo. Política tributária é custoso, né? É. Então ele vem para cá. Então eu não pude participar da reunião, senhor presidente, mas fiquei muito contente, assim como o Carlos Alberto esteve lá, viemos conversando, e assim como disse, falei para ele que é um sonho do Córrego do Ouro, esse asfalto. Porque se nós não lutarmos junto com todo mundo com esse asfalto, não sair esse asfalto, o Córrego do Ouro vai tornar uma cidade velha, uma cidade aposentada, só de gente aposentada, porque os mais novos estão indo embora. Nós precisamos de gente nova, que nossos filhos da terra voltem com esse asfalto, né, novos investidores, quem sabe futuramente com esse asfalto, algumas fábricas, algumas indústrias que possam gerar emprego para nós lá. Porque é uma das coisas que nós estamos precisando, porque a lavoura hoje já não tem, não existe mais o serviço braçal. Já está acabando mais o maquinário. Então, senhor presidente, eu queria, né, agradecer, como diz vocês, que eu já falei, o Maurílio, que fico muito contente. E eu deixo, assim como deixei claro, que o recurso que veio para o Baixão, que foi uma emenda minha, através do deputado. Eu fico deputado da Ercunha. Eu fico muito contente. Mas, vocês, boa noite. Esteja à vontade, senhor. Boa noite a todos que aqui se encontram. Boa noite. Puxa mais. Meus companheiros daqui, os vereadores. Boa noite a toda o pessoal que está aqui, né, presente com nós. Boa noite, meus amigos que estão aqui, todos. Que não tem jeito de falar de nome por nome, que tem hora que a gente pode até errar alguns. Mas eu fico até satisfeito com a turma que nós estamos trabalhando aqui. Que nós unindo nós todos aqui, vai dar tudo certo. Agora, se nós unir com o prefeito, vai dar tudo certo. Nós temos que andar junto com ele também. Não é só ele também fazer a parte dele e nós não fazer a nossa como vereador aqui também. Porque a população não está esperando só a resposta do prefeito, está esperando dos vereadores também. Tá? E quem informou para você, Marquinhos, a pessoa que te cercou, abordou você na rua, se ele não está... Eu acho que ele deve estar meio equivocado ou não procurou identificar certinho a hora que o prefeito está na prefeitura, porque ele também não tem tempo também de ficar andando para a rua. Então, ele, todos os dias, depois do almoço, o período da parte da tarde, ele tá, se encontra na prefeitura, sim. Quem falou deve estar enganado. Você pode passar a informação para ele certinho, que ele encontra lá, sim. Viu? E agradeço a todos. Eu entrei com um projeto aqui, pedindo essa reivindicação lá para... essa creche lá em cima, lá do Fernandinho, lá do Alta Vila, porque tá, vai ser bem mais objetivo para a população lá, vai ser mais em conta para as mães, está muito mutuado nessas outras creches. E às vezes nós, os vereadores aqui, conseguimos fazer uma... essa obra lá, pedir para o prefeito correr atrás dele para fazer, pode desafogar bem nesses outros lugares. E dá mais chance também para as mães também conseguir arrumar uns empregos, um serviço, fica mais fácil para nós. Né? Muito obrigado, só isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite a mais vereadores aqui presentes. Boa noite, da técnica nos assistindo. Não vou cumprimentar, não vou deixar nomes de pessoas sem falar, né? Mas uma vez eu vi aqui falando sobre o trabalho do vereador. Muitas vezes a população também confunde bastante, como o Galo disse aqui, confunde muito bem, achando que o vereador tem poder de fazer o serviço. O vereador, como o presidente aqui sabe muito bem, está falando aqui, ele é uma fiscal. Ele leva o pedido ao secretário de transporte, ao secretário de saúde, à secretária de educação, para que conclua aquele pedido dele, mostrando a necessidade por causa de que ele está fazendo o pedido. Então, essa é a grande parte. O novo colega Porfírio disse que muda as rubricas orçamentárias de um lugar para outro. Isso não existe. Hoje, as verbas que vêm para o nosso município são verbas carimbadas. Se ela veio para fazer a rua Tomé Soares de Oliveira, por exemplo, ela vai ser destinada à rua Tomé Soares de Oliveira. Não pode pegar e fazer lá no Cidade Nova. Então, todos os recursos que vêm, nobre colega, que vêm para o nosso município, já vêm com destino próprio. Né? Destino próprio. Ali não pode mudar mais. Antigamente podia mudar, não podia, nobre colega? Que eu não lembro, podia mudar. Hoje não pode mudar mais. Né? Depois que o projeto está pronto, é obrigado concluir a obra aonde foi destinado. Mesmo que não tenha tanta necessidade, como a gente, quando estava recapeando o bairro, também dito, muitas pessoas cobrou da gente que estava recapeando rua que estava boa. Mas a rua veio para fazer o recapeamento daquela rua, não pode mudar para outra. A metragem, a medição do projeto. Vamos fazer a Praça do Correio do Ouro. Não podemos fazer a Praça Matriz de Campos Gerais, destinada à Praça do Correio do Ouro, que é uma coisa muito boa que vocês estão reivindicando há quantos anos aí, né? Asfalto do Correio do Ouro. Já vi esse asfalto fazendo a promessa do deputado muitas e muitas vezes. Eu vou ser sincero com vocês. Para mim, acreditar nesse asfalto só depois que tiver começado. Eu não acredito, não. Um estado quebrado. O país passando uma situação difícil. A prefeitura nossa também vai devagar, eu acho que acredito que seja bem difícil a gente conseguir o asfalto do Corro do Ouro. Não é impossível. Mas é meu ponto de vista. É meu ponto de vista. Porque um Estado que está na situação financeira que está, decretando estado de calamidade pública, não vai investir muito pouco no nosso município, em todos os municípios mineiros. Né? Eu acho que é uma dificuldade. Agora, que eu vejo que o Corro do Ouro hoje não é um arraial, não. O Corro do Ouro hoje é uma cidade, gente. Uma cidade de um povo hospitaleiro, um povo joia de trabalhar. Você vai lá no Correio do Ouro, dá gosto de ir no Correio do Ouro, né? Dá gosto de ir no Correio do Ouro. É um povo hospitaleiro, você vai na casa de cada um, tem um pãozinho de queijo, né, Luiz? Tem um cafezinho quente. Então a gente vê assim que Correio do Ouro hoje é uma cidade. É uma cidade. Seria merecidamente se a gente conseguisse um recurso federal para a gente conseguir fazer esse asfalto. São 16 quilômetros de sofrimento, como tem outros estados rurais também, que a gente vê que o sofrimento, né, Romulo Mendes? Que a gente vê assim, nessa época de chuva, é um pesadelo. É um pesadelo, o caboclo não chega. Então, eu seria muito feliz, nesses 4 anos que eu vou estar aqui como vereador, aprovar, ver a estrada do Corro do Ouro fluindo. Tem pouca esperança, meus amigos, mas vou falar o que eu sinto. Pouca esperança. É uma obra cara, município com uma situação financeira limitada, né? Que são uma obra cara, uma obra daquela ali não é fácil de fazer. Então, mas eu vou continuar confiando. Eu acho que cada deputado, se fizesse como o Carlos Alberto Pereira prometeu com a Dâmina Pereira, que é a deputada, ele é o assessor da sua esposa, se cada deputado federal nosso injetasse pelo menos R$1 milhão, pelo menos dava um passo a mais, se injetasse R$1 milhão por ano. Né? Seria um passo a mais, seria uma coisa boa que a gente teria, cada ano fizer 2 quilômetros, 3 quilômetros, até os 4 anos de mandato, pelo menos que sabe meiava o caminho do Corro do Ouro. Já seria uma coisa boa. Eu também vou fazer a mesma coisa, assim que eu estiver em contato com o Odair Cunha, né, que também trabalha com o Odair, sempre trabalhei para ele, para Gisele Teixeira, ver se a gente consegue um pouco de dinheiro também. Se for começar o asfalto, a gente consegue lá. Quer dizer, uma emenda parlamentar de R$1 milhão também, que joga no nosso município, R$500 mil que seja, que jogasse, é um passo a mais para a estrada do Corro do Ouro. Merecidamente, Djalma, para vocês três, você, Luiz, merecidamente aquela estrada. O Corro do Ouro bem que merece uma estrada asfaltadinha, né? Escoamento de produção, tudo fica mais fácil. Até a manutenção para o município se torna bem mais viável, bem mais fácil para o município. Né? Mesmo que fizesse a estrada e passasse essa manutenção para o município. Seria muito mais fácil. Mas, como eu disse mesmo, vou ficar com os pés no chão, esperar para ver o que vai acontecer. Né? Mais uma boa noite a todos. Muito bem, obrigado. Continua franqueado. Luiz, viu, né? Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vou ficar participando. Agradeço, senhor presidente, ter sido convidado pela a reunião sábado aqui, onde a gente, lá do Coagudor, nas três vereadores, ficou muito satisfeito à disposição dos que participaram, dos vereadores que participaram, do apoio que nos deram, que abriram mão de qualquer coisa para Campos Gerais, para apoiar esse projeto, para aplicar esse dinheiro na estrada do Coagudor para ser assaltado. Né? Nosso muito obrigado, né? Agradeço Carlos Alberto também, pelo interesse dele, né? Então, a gente fica muito satisfeito. Quero falar aqui para o Djalma também, que é uma honra em votar no Tiafredo, né? Aqui onde eu cresci, dentro da casa dele, junto com seus filhos, nós somos primo primeiro, né, Djalma? Quase nós somos primo irmão, né? Então, é uma honra em votar no Tiafredo. Uma bancada fraterna, né? Quero falar aqui que o vereador não tem que ser do lado do prefeito e nem o prefeito do lado do vereador. A gente tem que ser do lado da cidade de Campos Gerais, distrito Corro do Ouro e da zona rural. Né? Que a gente tem que ser do lado da cidade, não de prefeito nem de nada. A gente tem que ser do lado da cidade de Campos Gerais, distrito Corro do Ouro e da zona rural, né? Que nos mantém. Esse ano, graças a Deus, a gente não está vendo, parece nem crise aqui, porque o nosso ouro verde, o café, aí vem mantendo a situação, até a gente está vendo lá no corredor, todo mundo trabalhando, até as mulheres a gente vê, trabalha com muito sacrifício, mas tem um serviço para trabalhar na zona rural. E quero aqui, senhor presidente, também vou fazer uma indicação para o prefeito assumir a quadra da Adcor lá no corredor, porque tem uns terrenos muito bons lá. Eu, da outra vez eu cobrei para o prefeito assumir essa quadra lá, que essa quadra, onde a Adcor deu muita alegria para nós, lá do Distrito Corredor, fez asfalto, fez rede de esgoto, fez muita coisa. Mas hoje a quadra está abandonada. E os, tem uma parte lá que fica longe, eles não têm onde jogar. A quadra da escola é fechada, a outra só tem a quadra do Jacarezinho. Então a gente tem só essa quadra lá da Adcor. Tem um rapaz que trabalha lá, a gente fica até muito satisfeito com ele pelo esforço dele, mas ele não dá conta, o que ele ganha lá é pouco. Ele não dá conta de pagar a luz, manter a quadra em dia, não dá conta. Se cai uma bola no horto do vizinho lá, a gente vê lá que causa encrenca, porque os vizinhos não entregam a bola. Então, para a gente pedir para o prefeito assumir ela, se for preciso passar essa quadra, porque está abandonada, por nome da prefeitura, se a prefeitura assumir ela, e tem um terreno muito... A quadra da associação, da Adcor? É, mas a associação está tudo abandonou tudo, presidente. Então, uma coisa que, se nós juntar com o prefeito, nós pedir para ele assumir ela, e tem um terreno que dá para fazer até a prefeitura lá. Tem as coisas, uns terrenos muito bons, lugar muito bom, né? Você está entendendo? Porque a concessão do espaço público, quando ele fere o objetivo, naturalmente ele volta para o município. É, porque ele está parado lá, você está entendendo? E é uma coisa que eu gosto de ver as crianças na área de esporte, lá no campo, lá na quadra, né? Então, e é só isso que eu vou ter que falar. E te agradeço muito do apoio que você deu lá para o Corpo Douro e aos vereadores que participaram da reunião. Não, sabe? Nossa, assim, muito obrigado. Ótimo, vai ser sempre assim. Tudo que for diz respeito ao Corpo Douro, você pode ter certeza que nós vamos estar juntos. Pois não? E eu não estou referindo à construção do asfalto para Corpo Douro, de Campos Gerais e Corpo Douro, só a questão de imposto, não. Vai ter muito benefício. Muita gente vai visitar a nossa cidade com mais frequência, entendeu? E vai ter muita. E vai homenagear, presentear o nosso distrito do Corpo Douro também. Muita gente depende dessas estradas. Só o tanto de dinheiro que é gastado na reforma de estrada todo ano, todo mês, e manutenção dos carros que estragam com essa estrada, em poucos anos, nós pagamos esse asfalto, viu? Daqui no Corpo Douro, de Campos Gerais é Corpo Douro, com certeza. Senhor presidente. Pois não? Fala. O vereador Djalma, a verdadeira política é isso. A gente deixar de ser egoísta, poder compartilhar, entendeu? Olha para você ver, eu atendi o distrito, você atendeu o meu bairro, né? Então, mais que justo, isso que é a parte boa da política. A creche do Cogo do Ouro também, na época, a gente conseguiu com o deputado Reginaldo Lopes. E era lá para o Bela Vista, onde o Foca solicitou agora. Só que ele, na época, não tinha um terreno disponível, sabe? Aí o Amador tinha um compromisso com o distrito e fui falar com ele e falei assim, Galo, nós não temos condições de comprar um terreno lá em cima, o município está apertado, não tem condição, e eu tenho um compromisso com o Cogo do Ouro. Falei, ah, tudo bem, nós não podemos deixar voltar para trás. Entendeu? Porque é muito difícil você conseguir uma emenda, então, quando vem o benefício, tem que agarrar e segurar. E, vereador Porfírio, em relação ao que Vossa Excelência disse, a respeito de asfalto, o vereador Lázaro tem razão e você também tem razão. Quando o objeto é asfalto e é do governo do Estado, a gente consegue remanejar ele. O asfalto que atendeu o bairro Alvorada, ele tinha vindo para atender a Vila Nova e perto do Bela Vista. Na época, o Alvorada estava em péssima condição, aí mudou para lá. E depois conseguiu o recurso e fez o Bela Vista com a Vila Nova, certo? Agora, já do governo federal, é gerenciado pela Caixa. É carimbado. E muitas regras, eles não aceitam a fazer a modificação, entendeu? Então, você tem razão, o vereador Lázaro também está coberto de razão. Tá? Só isso, muito obrigado. É, tem. Dê o som lá para ele. O som está péssimo, né? É? Ah, é, não vamos ver isso aí. Péssimo, vai ter que trocar isso. Alô? Oi? Sim. É. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais vereadores e o povo que aqui se encontra. Eu, primeiramente, quero falar sobre a indicação do senhor Alfredo Pereira, que é mais que justo. Eu até suspeito de falar do povo de Coro do Ouro, que é um povo muito cordial, muito amigo meu lá, viu? Então é mais que merecido essa homenagem ao senhor Alfredo, que eu conheci ele, então é uma pessoa que merece. E a segunda é falar sobre a indicação do Foca, dos banheiros, o que quer pôr aqui na praça. Até era ideia minha, mas já que o meu companheiro, nós, né? Qualquer um que indicar para mim, se for para o bem da sociedade, se for para o município, não precisa levar meu nome, que leve o nome de todos os vereadores. Nós fizemos, não eu fiz, eu consegui, nós. Então, que nós continuemos assim, na luta, pelejando para o Campos Gerais, que nem está precisando. Principalmente, você sabe, a área de esporte, a cultura, nossa está muito apagada. Empenhar também nessa área aí, que o povo tem que cobrar demais esporte, principalmente. Tem área de lazer para fazer uma coisa, um evento bonito, que é o lago ali, que dá para fazer muitos eventos, umas gincanas. Então, procurar empenhar no esporte, que o povo tem cobrado demais também. É só isso, muito obrigado. Senhor presidente, passa a palavra. Esteja bom. Isso aqui é para debater, olha, exaustivamente. Se for possível, após. Eu ia falar, o Djalma falou sobre o nome do... Discutir. Hoje é o primeiro secretário da Icunha, né? Então, quando o prefeito estava para inaugurar o novo PAN, e estava com a pendência com raio-x e um ultrassom no valor de R$202.280 para o novo PAN. Conversando com o primeiro secretário da Icunha, ele liberou o recurso, né? Foi R$202.280 que está atendendo a população. Mais uma emenda do deputado Odair Cunha, que está servindo a população lá, que é através de um pedido meu, junto com a Paula André, o Odair, o Edinho Moura, que é o segundo secretário do Estado de Minas Gerais hoje. Tenho até o orgulho de falar que são meus amigos, pessoal. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma pergunta. Fica à vontade, o debate é construtivo. A gente está vendo que a gente está sendo amparado por grandes profissionais, a transmissão ao vivo, né? Vossa Excelência está de parabéns por essa iniciativa. E também, nós tínhamos o programa Câmara Informa, onde facilitava chegar as informações até a população da zona rural, entendeu? Ah, com certeza. E queria que Vossa Excelência estudasse a viabilidade, se tem condição de voltar. Porque na época cortou, até é chato falar sobre esse assunto, entendeu? Porque uns vereador dedicava muito, outros não dedicava nada. Então ficou um trem muito chato, sabe? E a população cobrou muito isso aí. Não, tranquilo, você pode ficar despreocupado que esses veículos de comunicação vai permanecer acompanhando o trabalho de cada um dos senhores vereadores. Os 11 vereadores, a imprensa está franqueada, a gente tem um entendimento muito cortês e o campo profissional também, porque afinal de contas são profissionais também. Isso. Esse aparato nós temos conversado dioturnamente para atender os senhores edis. Pode ter certeza. Eu tenho visto a sua boa intenção em dar transparência ao trabalho do legislativo. Então, eu acho que viria a somar, levar a informação até a população dos bairros rurais, as pessoas às vezes que não têm acesso à internet, né? Hoje estão. Os veículos, né? Seria um complemento, se for possível. Não, é possível sim, nós vamos fazer. Muito obrigado. Senhor presidente, mais uma. Nós tivemos uma reunião aqui no SAP com o vice-prefeito, com o prefeito. Nós estamos com um problema muito sério no corredor na área de saúde. Porque lá da meia-noite às 5 da manhã não temos plantão. E sábado, domingo também não tem plantão. Eu cobrei do Zé Eugênio várias vezes, ele me abordou no PAN, 2, 3 horas da manhã, eu trazendo gente aqui para o PAN. Amanhã nós vamos ter uma reunião de manhã em Corro do Ouro com o vice-prefeito. Qualquer vereador que puder ir em Corro do Ouro é muito importante, vai ajudar nós também muito. Para que a área de saúde em Corro do Ouro melhore. De dia lá está ótimo, tem um médico muito bom no Corro do Ouro. O problema está sendo da meia-noite às 5, porque lá sempre teve esse plantão, no sábado, domingo. O Rômulo estava falando da creche, que foi para o distrito do Corro do Ouro. Quando essa creche deu início lá, eu que era o coordenador do distrito do Corro do Ouro, aí o Amador me falou dessa creche. Eu falei, Amador, por que você não destina essa creche para o distrito na rua Ney Silva? O prefeito Amador nem sabia que é a que tinha essa rua no corredor com o nome do seu irmão, que foi prefeito na época. Quando falou o nome do seu irmão, o Amador falou: Lio, eu vou em corredor, vou tratar com muito carinho. Foi dentro de poucos dias, o Amador falou, conversou com o vice-prefeito, com os vereadores da época, e destinou essa creche para o distrito. Num sábado, passou um mês, a Sondossola, a firma que fez a sondagem, chegou em corredor, falou onde vai ser a creche. E eu nem acreditei, a hora pessoal, num sábado, meio-dia. Mas graças a Deus, essa creche hoje, a creche Dona Tuta, está atendendo 120 crianças no distrito. Uma creche, se Deus quiser, né, vamos fazer umas duas aqui em Campos Gerais, para dar estrutura para o nosso povo de Campos Gerais também. Mas muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Vamos falar um pouquinho sobre essas indicações que chegou aqui na mesa diretora. Nós falamos a respeito da indicação do nome do seu Alfredo Pereira. Aqui tem a indicação também do vereador Porfiro. Temos também a indicação do vereador Isaías Pichara. Então, essas indicações, ela retrata, ela deixa para vocês claro e evidente o interesse e a participação de cada um dos senhores vereadores. É perceptível o interesse dos vereadores com as coisas públicas, com as causas de interesse público. O Rômulo fez uma indicação pedindo a transparência no contrato com a banda, com shows, esses eventos no parque de exposições. Isso nada mais é do que uma outra prerrogativa, que é o ato de fiscalizar. O vereador tem fundamental o seu trabalho, tem de fundamental no seu trabalho fiscalizar. Vereiar é a etimologia da palavra, vem do grego, que é ver, olhar, fiscalizar. Então, isso é fundamental importância. O Isaías já veio com a indicação do caráter de saneamento básico, do caráter de higiene pública, é relevante. Então, você percebe que cada um dos vereadores tem um tom, tem uma tonalidade, tem uma indicação, tem uma identificação com cada setor da nossa sociedade. Então, isso me deixa muito tranquilo, muito lisonjeado, de saber que os próprios vereadores têm hoje uma responsabilidade ainda maior. Eu creio que em outrora eles também teriam, mas hoje você vê mais explícito o interesse, que a gente vai discutir exaustivamente. Aqui não tem hora. Você pode ver que nós abolimos aquele cronômetro ali, que o vereador falava 2 minutos e não falava mais, que o presidente não permitia. Ou então, o que é? Um procedimento ditatorial. Isso já foi abolido, isso em 1985, quando da abertura, quando a vida de Euclides Figueiredo Brasil, que é a ditadura militar, onde o sujeito dosava a palavra, media a palavra. Aqui a palavra é franqueada. O advogado, o doutor João Paulo, já pediu, nós vamos conceder. Qualquer um, aí dessa forma ordeira, é gostoso participar. Aqui nós vamos a noite inteira. É prazeroso. Quero cumprimentar também o meu companheiro, o meu correligionário, o Francisco, do Partido Social Liberal. Quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui vindo. O músico, o Ailton, que toca. Eu ouço as suas canções, viu? Você tem um viés artístico muito... Elvis, né? Elvis. Tem que ser. Tem alguma coisa a ver com Elvis. Só com o Steleta, né? Com o Elvis Player. Mas é muito bom também. Então, essa participação é fundamental, interessante. É para vir participar, discutir, questionar de forma respeitosa como está sendo conduzido. Entendeu? Isso é bom demais. Nós vamos levar essa reunião até a hora que vocês acharem que deve levar. E continuo franqueando a palavra. O Marquinho parece que assinalou, que vai. Dá para você falar novamente? Esteja à vontade. Presidente, retratando o que Vossa Excelência diz, é o que eu acho importante, que o Djalma falou logo após a palavra dele, que já participou de vários presidentes nessa casa. Eu já tive nesta casa um mandato de 2009 a 2012. Tive vários presidentes que conduziam a reunião. Hoje, eu vejo, Vossa Excelência, como que você conduz como presidente as reuniões, nessa segunda reunião, com os servidores dessa casa, como Vossa Excelência disse hoje, a casa do povo. Então, eu só tenho a agradecer e eu tenho certeza que eu fiz uma escolha votando você, Vossa Excelência, como presidente. Temos pessoas que hoje que é meu parceiro do lado aqui, meu, que é o Eduardo, pessoas, tremenda pessoa, excelentíssima pessoa, com os demais vereadores dessa casa. Então, só tenho agora, nesse momento, agradeço Vossa Excelência por ter me convidado hoje para a gente fazer uma visita no PSF do Bela Vista. Temos reunião com o delegado da cidade. Agradeço Vossa Excelência por isso. E todas as reuniões que teve até nesse momento nessa casa, Vossa Excelência me convidou para todas as reuniões. Pode ter certeza que eu virei em todas que você me convidar. Eu só tenho hoje o seu elogio a Vossa Excelência como presidente dessa casa, o secretário. Eu abri mão da secretaria para o meu colega Lio, hoje o Porfírio como vice-presidente dessa casa. Tenho certeza que essa mesa vai fazer um bom trabalho, como a gente todos vai fazer um bom trabalho nessa casa. Com certeza. O vereador Marcos, eu sou um pouco emotivo, dessa forma você me faz lacrimejar. Mas eu sou, até a gente tem dois lados também, eu posso firmar um pouquinho. Mas eu com certeza eu quero dizer para os senhores o seguinte, eu erro também. Eu sou humano, eu cometo falhas. Mas eu falei, não sei se foi para um dos canais de comunicação que está aqui, que eu erro, mas eu corrijo na mesma velocidade que eu erro. Eu não tenho nenhum constrangimento em retratar com qualquer que seja cidadão se eu cometer falha, se eu errar. Eu não erro de forma dolosa, com o objetivo de ferir, nem de agredir ninguém. O erro acontece naturalmente. Eu sou humano, eu falei numa entrevista para a TV Grava, falei para o jornal lá de Alfenas também, que todo o comportamento do homem público, ele é passional. Ele envolve paixão, ele envolve o coração. E às vezes você acaba errando. Mas eu vou procurar fazer o possível para errar menos. Eu conto aos três vereadores, hoje eu estive com os três no meu gabinete, no nosso gabinete, no gabinete dessa presidência, comuniquei que a falha maior foi da presidência dos partidos, que não comunicou, não levou a nós, não nos mandou ofício indicando os líderes, porque você fica um pouco perdido, você fica um pouco constrangido, você não sabe que posicionamento é esse ou aquele, mas as coisas estão caminhando bem e nós vamos. Toda reunião da casa é oficializada. Eu não quero deixar claro para a senhora Aurinha, que cuida do protocolo, essa menina que está também no protocolo, do Diagno, o Rander, todos que têm um trabalho muito bem feito aqui de ligar, de diligenciar, deixa claro para o João Walter, para o carro do gabinete, além de ligar, que vai atrás e por ofício comunica qualquer que seja a reunião da Câmara. Eu não posso abordar questões de cunho partidário. Eu não posso adentrar numa matéria que é de interesse das agremiações partidárias, porque eu sou muito respeitoso com as agremiações partidárias. Os partidos políticos são autônomos. Eles têm autonomia para ir e vir, para dirimir e para tomar suas decisões. Mas nós vamos procurar ser o mais transparente possível e procurar agregar mais. Eu tenho certeza que eu não vou ser unanimidade jamais. Mas possível, fazer o possível para agradar a todos, tanto gregos como troianos. Mas aqui eu acho que não tem gregos e troianos. Aqui é tudo em prol da coletividade. Voltando na construção do asfalto, de Córrego do Ouro, de Campos Gerais e Córrego do Ouro. Eu acredito sim na construção, porque os interesses políticos, o Carlos Alberto tem, com certeza, ele, que é o ano que vem a política de, para deputado 2018, com certeza ele vai beneficiar nós sim, porque ele sabe da competência que os demais vereadores têm aqui, com certeza, se ele beneficiar nós, ele vai ser beneficiado também, com certeza, a competência que nós temos, né, vai fazer um ótimo trabalho para ele. E se ele não fizer nada para nós não faz para ele também, né? E nós não tem nada a perder, se nós não ganhar, perder também, nós não perde. Nós tem que arriscar. Pelo menos é isso aí, né? Entendeu? Eu quero dar uma opiniãozinha ao Lázaro, vereador Lázaro. Eu quero externar minha opinião, porque mesmo sendo presidente, eu não deixo de ser vereador. A emenda, ela existe, a emenda não é utopia, não é sonho, não. Qualquer deputado federal, você está cansado de ser vereador com várias legislaturas, mas nós precisamos amadurecer essa ideia. E outra coisa, a postura da Dâmina Pereira, do Partido Social Liberal, propõe uma parceria com as emendas com o município. E já existe emenda deles aqui, uma de 100, e parece que já existe na conta, eu não sei se é fato ou se é fita, eu quero me aprofundar nisso, uma emenda de 500 também depositada, não tem? Não, senhor. Não tem qualquer coisa de, assim? 270, uma de 270 deste mesmo deputado. Senhor então, presidente. Pois não, só para concluir, se eu tiver equivocado, não tem dúvida nenhuma. Um secador para Boa Vista, então o que acontece? Nós vamos dar uma linha de crédito para eles. Tem um micro-ônibus, um ônibus com 45 lugares. Eu não quero defender interesse de partido nenhum, mas coincidentemente eu presido o Partido Social Liberal aqui e ele preside o Partido Social Liberal a nível de Estado, e talvez vocês não saibam, eu faço parte do partido a nível de Estado também. Então, o que acontece? Existem as emendas, sim. Agora, eu entendo, o senhor, hoje nós estávamos conversando no gabinete, o senhor nós dialogando, nós conversando sobre isso, as dificuldades elas existem, mas os obstáculos é para ser nobre colega, superado. Eu estou aqui nessa casa já vi essas propostas por 4 mandatos. Né? Essa proposta sempre acontece quando vai chegando perto da política. Infelizmente, eu já participei de várias reuniões, inclusive em vários lugares, sobre reuniões do asfalto do Correio do Ouro. Nunca aconteceu, fica difícil. Inclusive, numa reunião que eu tive no Correio do Ouro, Antônio Carlos Arantes, né, bateu palma que o asfalto saía. Então, a gente fica difícil acreditar no colega. Um pouquinho recebeado. Difícil acreditar. Bem, é uma obra que hoje custa R$150 mil por quilômetro, ficava 3 anos atrás. Então, você vê que é uma obra cara, uma obra difícil. Então, fica difícil acreditar. Pois é, mas se ela ficava 150 milhões... milhões? 153 mil ficava. 150 por quilômetro. Por quilômetro? 10 quilômetros seria... 3 milhões, mais ou menos. Quanto? Vai ficar 3 milhões. Ué, não, isso não é utopia, não. Isso dá para... isso não dá longe, né? Não, é. Não, o deputado é 500 mil para já. Errado mesmo. Desculpa. Não, não, a gente tem eu vejo assim, você quer, senhor presidente? Eu vejo a dificuldade muito grande, porque... Uma empresa para fazer o asfalto, ela não vai querer estar fazendo um pedacinho. Queria fazer mais pedaço, uma parte maior. A verdade que fosse até na Ponta das Araras, né, Lio? Seria não, ótimo. Tá certo. Mas isso depende muito de dinheiro. Então a gente, as emendas parlamentares dos deputados, não dá para fazer esse asfalto. Pois é, até que prove ao contrário, vamos dar crédito, né? Vou dar crédito, mas seja bom, difícil. É melhor arrepender de ter tentado que não ter tentado. Já todo mundo fala, né? E outra coisa, vereador Lázaro, a reunião que nós tivemos aqui, a terra para Inárdia, o que ficou parado foi sobre isso aí, que o Zé não, assim, ia estar certo, porque no momento fazer um compromisso com a terra para Inárdia, não é só a terra para Inárdia, a gente sabe disso, mas ele vai fazer um levantamento para ver se tem condições de fazer a terra para Inárdia. A terra para Inárdia é mais cara que o asfalto. Então, porque o deputado, o compromisso dele é o asfalto, é 1,5 milhão, é 3,5 milhões, um para esse ano, um ano que vem, terceiro ano. Então, se nós conseguir um metro desse asfalto, eu saio daqui já com a missão cumprida. Porque até hoje não fez um parmo. Isso aí a gente tem os deputados estaduais nós também, que a gente pode, para ajudar a prefeitura, às vezes, num óleo diesel, as emendas parlamentares eles dão e mandam a verba e a gente passa ela para ajudar. Bancar a gente tem que esforçar, tem que vamos brigar até no último dia desse vamos mandato. Sonhar, né? Se não der, vamos ver se nós conseguimos. Eu já acho que se juntar todo mundo, não é bater em cima todo mundo junto, eu acho que não é difícil. Acaba funcionando. Porque se conseguem todas as outras cidades, por que nós não podemos conseguir para cá? Vamos pegar firme, nós tudo aqui, que cada um unir, que nós vamos pegar assim. Nós conseguimos sim, que dá certo. Aqui. Mas lá a proposta tem, nós temos que confiar também. Você pensou assim? Tem que dar crédito. Nós também temos muita proposta para o povo. Se o povo não confiar em nós, nós estamos perdidos. O Valdor tem uma creche de 2 milhões hoje. Quem que acreditava que ia fazer aquela creche no distrito? Isso, nós temos que acreditar em mil. Quem que acreditava também que ia fazer? Então tá bom, então, obrigado. Então, tem uma quadra pronta, posto de saúde. João Paulo, doutor João Paulo Chara, ele pediu a palavra. Essa presidência vai conceder de forma democrática. Fala aqui, João Paulo. Eu posso, chega para cá. Senhor presidente, só concluir uma coisinha aqui. O bom desse deputado. João Paulo, aqui. Só um minutinho só. Fica de cá, por favor. prazer. Desse asfalto a gente veio falar, como diz o Lazo, ele está certo, como diz, é um sonho que a gente veio falando, mas não virou realidade. Essa que a gente vê é a facilidade, que pode ter mais facilidade, que essa é uma emenda parlamentar. Ela não vai depender do governo, ela vai depender do deputado. É, e a emenda é uma emenda parlamentar. Então ela não vai ser preciso ser aprovada pelo governo. Ela vai ser uma emenda parlamentar do recurso da deputada. E tem um detalhe, se ela não mandar. Ela vai ser da deputada. Então nós não temos. Se ela não mandar, nós não temos compromisso com ela. Tem uma emenda de 15 milhões. Vamos apatear. Você quer ver um negócio? Se ele não mandar, não vai fazer. Se ele mandar, vai fazer. Então não é um compromisso eleitoreiro, até porque isso é antes. Nós vamos fazer. Eu concordo com a presidente. Sabe o que é, nobre colega? Quando a gente está quatro mandatos, a gente já viu quatro propostas diferentes entre campanhas políticas. Vamos supor, da agora até daqui dois anos, não existe eleição para o nosso país, desde o presidente da República, deputado estadual e governador de estado. Então eles sempre estão fazendo a mesma proposta para o Correio do Ouro, um lugar que eu admiro demais, como eu acabei de falar. Não, tudo bem, tudo há bem. Há quatro anos você não esperava de fazer uma prefeitura que nem eu esperava, mas, que nem fez nesse mandato passado. Não, fazer não, um PAN. É dificuldade, não adianta. É trabalho, confiança, cada um lutar pelo seu objetivo. Olha, Deus que dê certo, não estou torcendo contra. Olha, mas a prefeitura não é para qualquer um que consegue fazer uma obra dessa, não, viu? Não, mas não é isso. O que está em tela, o senhor vereador, não é isso, não. O que eu quero dizer, que o que ele quis dizer é o investimento. Isso aí é convênio, isso aí quem vai pagar é o próximo prefeito. A cada vereador, por exemplo, você dá vamos ser mais explícitos em cima disso aí, então. Qualquer político do peso que tem em vocês, que conseguiu uma emenda de 500 mil, são quantos? Qual o valor total da emenda? Vocês já chegaram a esse número? 5 milhões e meio. Concorda? E isso, emenda de 500 mil hoje, não é. É pouquinho. Eles têm 15 milhões, 20 milhões de emenda. Para isso, eu estou citando para cada deputado. Qualquer deputado federal dá emenda. Aqui, ó, simples. Já tem duas emendas, um ônibus de. Tem uma emenda de 270 e uma outra. Outra de 100, 370. Só para você ter uma ideia, já existe. Com esse mesmo canal. Está certo. João Paulo, pois não. O deputado Diego Andrade deu uma de 500 para Candeirai. Tem uma de 3 milhões para a Sociedade de São Vicente de Paulo. É, ué. Só para vocês terem uma ideia. Fica franqueada a palavra? Muito obrigado por ter franqueado a palavra mesmo, fora do regimento. Isso demonstra a democracia e o belo trabalho que você está conduzindo nessa casa. Tive poucas sessões nessa casa, e em várias. Eu ouvi essa campainha tocando. Pela primeira vez, essa campainha não está tocando. Isso demonstra a democracia, que a ditadura não está mais nessa casa. Campos Gerais está muito bem representado por vocês. Essas cadeiras é o sonho de muitos campos geraenses, mas poucos podem ocupá-las para representar a nossa cidade. Quando dito Campos Gerais, estendo a corda do ouro também. Parabéns, que Deus dê sabedoria em todos os atos de vocês. O que me traz essa casa hoje? Uma reivindicação, uma sugestão para que você reivindique junto ao prefeito e me ajude a salvar os nossos córregos, os mananciais, próximo ao Jardim Botânico, que está sofrendo, está morrendo pelo esgoto correndo a céu aberto. Toda semana o esgoto está abrindo. É um descaso com a gestão, com o pessoal. Podemos falar que o bairro Ferros hoje não é comunidade rural, é sim um bairro rural. São mais de 20 famílias que lá residem hoje, com minas, e essas minas estão sendo contaminadas pelo esgoto que está correndo a céu aberto. Quando fizeram o esgoto do bairro Jardim Botânico, fizeram para atender o Botânico 1, fizeram o Botânico 2, Botânico 3 e permaneceram com a mesma estrutura. E a estrutura hoje não suporta mais. Os funcionários, com boa vontade, comparecem no local, fazem manutenção, mas infelizmente a rede não suporta. Se não tiver intervenção, vamos ter que socorrer o Poder Judiciário, vai ter multa ambiental e ficaria muito mais caro para o município enfrentar uma ação junto ao Poder Judiciário do que trocar ou substituir 30, 40 manilhas para resolver a situação. A situação lá é mais crítica ainda, porque na Rua das Amoreiras, onde também estoura essa rede de esgoto, ela é um ponto onde o pessoal da escola espera a mãe com as crianças para levar para a escola. É ponto de ônibus. E esse mau cheiro está atrapalhando demais. Solicitaria de vocês esse apoio para a gente tentar, em conjunto, resolver essa situação. Gostaria de agradecer a vocês. E mais uma reivindicação que eu gostaria de trazer para vocês, para ver se tem a possibilidade de a gente, junto com o Poder Executivo, resolver, que eu já tentei em outras gestões e não consegui também, aquela sala do velório municipal, que é uma falta de humanidade, não tem ventilação. Uma simples janela dessa resolveria a situação daquele velório municipal. Mas nenhum prefeito até hoje teve essa visão de apenas pôr uma janela por circular ali. A família que fica ali é insuportável, além da dor do ente querido, naquele calor daquela sala. Muito obrigado. Hein? Nada, a indicação, o ofício que eu pedi em tempo, é atendendo mais uma reivindicação dele lá. Presenciei o esgoto, está correndo. É perfeitamente. A colocação do doutor João Paulo sobre o velório, eu até entendo que o comportamento dos prefeitos anteriores é até de forma vilipendiosa quando trata os nossos entes queridos. Então, senhor João Paulo Pichara, eu vou pedir que essa casa, a Aurinha e demais servidores da casa, amanhã redija, manda para o prefeito em caráter de urgência. Eu sou um sujeito muito moderado nas minhas ponderações. Seria apertar o Zé Eugênio hoje, seria até um pouquinho deselegante nesse aspecto, que ele ainda está de lua de mel com a cadeira do Poder Executivo. Mas eu tenho certeza que ao longo desses dias, até meados do mês, nós vamos estar, vai estar praticamente as indicações, tudo lá protocolado em mãos. Então, o que acontece? Creio que vai ter o retorno necessário. A sua presença e a participação tua no debate enobrece, enriquece e qualifica a nossa plenária. Senhor presidente, eu até hoje, inclusive, o João Paulo já tinha me falado lá no velório, outro dia que nós dois estávamos lá. Sabe, um senhor que morreu lá, nós estávamos lá junto, ele já tinha me falado. Inclusive, hoje eu conversei com o Zé Eugênio, com o prefeito. Ele falou que mais rápido possível que vai pôr as duas janelas, até não é uma, vai pôr uma de lá ou de cá e vai abrir as janelas lá para acertar, para arrumar já. Sim, senhor. Pois não, Marquinhos? Aí você fica de pé. Ecoa melhor, se você quiser entrar e fazer uso desses alto-falantes. Não, aqui, faz o seguinte, então você passa para cá, porque fica mais fácil. Mão. Fica. Isso aí não é muito protocolo, não, mas que você fica mais à vontade, seja bem-vindo. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Parabenizar vocês, né, que a gente, pelo que eu entendi aqui da casa, que vai ter muita harmonia, né, cara? É a harmonia. O que briga, o que diverge são as ideias, as propostas. Os cidadãos, os civilizados, os vereadores não brigam, não. As ideias divergem porque cada um tem um caráter ideológico que, às vezes, não é o mesmo. Tem acompanhado a política aí nos anos. A gente gosta um pouco de política. Eu senti a vontade na casa aqui hoje. Vocês estão de parabéns na pessoa do novo presidente. O que me trouxe aqui é que amanhã vai ter uma eleição do CMDRS, que é um dos órgãos muito importantes de uma cidade. É quando, às vezes, tem alguns vereadores que não sabem o que é a sigla CMDRS, isso é quando um vereador consegue uma emenda lá com um deputado federal. Aí Campos Gerais só conseguiu ter as associações que tem hoje com vários implementos que tinham CMDRS, que até inveja as cidades vizinhas, que a gente tem participado de reuniões aí, Boa Esperança tem vindo, não tem. Três Pontas não tem, Santana da Várzea, Campo do Meio não tem, CMDRS. Então venceu a eleição dele e a gente precisa de dois representantes da Câmara, que você indique dois. A reunião vai ser amanhã. A emenda, pois não? A emenda é para qual? Qual o segmento que é? Não é emenda não, estou explicando o CMDRS, é importante, por exemplo, qualquer vereador consegue 30 mil, 200 mil reais para uma associação. Entendi. Via federal, governo federal. Se não tiver o CMDRS, um presidente CMDS, a emenda não chega em Campos Gerais. O CMDRS, o presidente assina junto com o prefeito, quando é federal. Isso é um assunto que eu sei abordar, porque a gente fundou várias associações em Campos Gerais. Existem as associações. Antes do Amador tinha uma, depois que o Amador entrou, a gente fundou mais umas 10 associações hoje do Zona Rural. Então, eu devo estar por trás disso, vou estar cuidando. Aparentemente, eu espero o apoio de todos vocês aqui, que vai ser um mandato mais com prestação para a zona rural, para as associações, vai ser mais atuante. Então, eu já vim convidar que você indique amanhã, vai ser 7 horas, aqui no sindicato. 7 horas, É, 7 horas vai ter eleição e a reunião, né? 7 horas da manhã? Não, dá. Então, noite. Às 19. Às 19 horas. Ah, tá. Certo? É. Aí você, se você quiser, você pode ser representante. Se você não quiser, indicar dois. Tá. É um efetivo e um suplente. Tá. No caso lá, né? Tá, entendi. Aí, indica dois vereadores para participar. Participar. Porque é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante para o município, né? E tá, muito obrigado por você ter cedido a palavra aí, que eu não entendi. Geralmente, as próximas vai ter que fazer uma indicação ou não? Não, o plenário é aberto, desde que seja uma matéria inerente que eu também... aos interesses do município, não tem o porquê você ir no parlamentar conosco, discutir conosco. Então, isso aqui é importantíssimo, entendeu? Ainda mais você sendo presidente de uma agremiação partidária, que é o PSDB, de tamanho relevante, assim como os outros partidos também. O diálogo vai ser sempre uma marca nossa. Esteja sempre à vontade. Eu que agradeço a tua participação. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês todos aí. Boa noite. Senhor presidente, o CMDRS, os membros da casa e do executivo são membros natos, entendeu? Então, tem que indicar de uma forma ou de outra para poder compor a diretoria. Ah, essa lei que criou, que instituiu, né, o CMDRS na época, ela foi feita por vereador Zé Nicodemos na época, só que, porém, não acompanhando a legislação federal. Depois eu tive a oportunidade de refazê-la, né? Então a gente conhece... O critério de indicação qual que é o critério de indicação na casa? A indicação é feita por Vossa Excelência. O presidente da Câmara indica o membro titular e o suplente representante da Câmara. Perfeito. Certo? Perfeito. A palavra continua aberta. Esteja à vontade. Boa noite a todos os amigos que estão presentes. Boa noite a todos os vereadores. Primeiramente, eu queria dizer que anteriormente... anteriormente eu tinha uma imagem do senhor Grau um pouco diferente. Vi que tem que realmente parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito, deixado bem aberto e, como foi dito antes, não foi se ouvido essa campainha, vetando a palavra tanto do nosso povo quanto dos vereadores, deixando uma cronometragem. Todo mundo sabe que a área em que eu transito, a área que eu mais fico, é a área musical. Tenho outras ocupações, mas a área que é realmente a área que eu defendo de unhas e dentes é a área musical, é a área cultural da música. Essa é uma crítica que eu tenho a fazer, não levianamente. É que eu tenho visto, logicamente, no meu papel de cidadão, eu tenho visto que essa área tem ficado esquecida, não somente a área cultural musical, mas a área esportiva, a área cultural em geral de Campos Gerais. Eu tenho, além de dizer que a gente tem eventos relacionados à cultura, o inverno cultural que implica isso, no caso, eu não, no meu ponto de vista, no meu papel eu tenho esse direito de livre expressão, expressar que eu não vi nenhum tipo de cultura no nosso inverno cultural, da nossa cidade não, porque dizer que chamar bandas de fora para tocar em nossa cidade, está prevalecendo a cultura de nossa cidade, seria levianamente dizer. Eu tive vários apoios aqui de parceiros que hoje estão residindo a cadeira, que estão vereadores, não sabe, não são vereadores, estão vereadores, né? Já tive, inclusive, a ajuda do Lio, lá no Córrego do Ouro, que várias vezes me deu muita força para estar participando de vários eventos no Córrego do Ouro. Mesma coisa aconteceu com o Djalma, já conversei com o Marquinhos, vários outros, eu tive conversas pessoais, nunca me expressei realmente. Mas é uma coisa que eu vejo que... Eu sinto falta de, vamos dizer assim, cadê a busca por essa cultura de Campos Gerais? Temos folias de reis que estão ficando esquecidas, abandonadas, temos o Congado, temos vários artistas musicais que estão abandonando a música. E eu posso dizer que se eu só prevaleci na música, por eu ter corrido atrás, às vezes externamente, de nossa cidade, porque o apoio dentro dessa cidade foi precário com relação à minha pessoa, estou dizendo do meu caso. Vários outros artistas também já reclamaram nessa área. Eu tenho que parabenizar que nesse ano tiveram artistas da nossa cidade fazendo as honras do, do Réveillon, né? Mas isso não é uma coisa que aconteceria periodicamente. Tem o Porfírio aqui que várias vezes já me deu força em festas particulares dele, mas eu sinto falta dessa cultura da nossa cidade. A minha crítica com relação ao inverno cultural não é uma crítica política, não é uma crítica oposicional ao governo que está agora. Entendeu? Não estou aqui para ser crítico em relação à oposição. Mas sim uma indicação, temos ali o nosso amigo Teia também, que participa do Catira, é um admirador da música sertaneja, que eu cheguei até a fazer uns duetos com ele. O que eu estou passando para vocês é apenas em caráter de indicação, alguma coisa que possa engrandecer nossos artistas de Campos Gerais, que estão ficando, a maioria estão desistindo da arte, estão largando as suas artes nos obstáculos que estão acontecendo. Tem muitos artistas que estão abandonando a viola, vamos resumir assim, estão deixando a viola em caco. É apenas uma indicação que eu estou passando, qualquer vereador que se sinta na vontade de prevalecer com esse projeto, fica aberto, é uma indicação minha como cidadão. Logicamente, eu não tenho, embora eu transite pelos meios do povo, eu não sou tão bom para falar, eu sou bom para cantar. São duas formas diferentes, expressar com palavras não seria o meu forte. Então, estou aqui simplesmente, não vou me estender além disso, porque acho que já foi muito objetivo. É lógico que eu tenho várias outras ideias, como a gente ter um coreto municipal dentro de Campos Gerais, no meu ponto de vista ficou bonito. Mas por que não colocar, engrandecer mais a nossa praça com um evento? Isso é só uma ideia. Colocar um evento lá, entendeu? Colocar os nossos artistas para comparecer em cima desse coreto, entendeu? Temos uma banda, muita gente não sabe presente aqui, mas tem uma banda de sopro que se iniciou no ano passado, até eu acompanhei o início dessa banda, que até ela é presidida pelo Sidney da Padaria Santana, que inclusive ela estava ensaiando lá no, perto daquele prédio, em frente a... No Café no Bully. E eu, sinceramente, não vi nada. Tudo que foi conseguido para aquela banda foi projetos direcionados diretamente ao governo. Que eles conseguiram instrumentação. A única coisa que eu vi que realmente foi estabelecido para com eles foi o prédio que foi liberado. Mas, além disso, eu não vi nenhuma força. E lá tem muitos jovens, porque eu acompanhei, eu fiz parte daquilo. Inclusive, eu dei aulas de teoria naquela banda. Eu dei aulas de teoria lá para eles, na partitura, essas coisas, eu acompanhei lá. E depois eu vejo que tem muitos jovens que estão empenhados em fazer isso. E uma banda de sopro para a nossa cidade, é logicamente que não teria como resgatar e voltar na história e puxar a nossa banda Santa Cecília de volta. Mas por que não dar uma força para a cultura? Vemos uma praça bonita, vários jovens que realmente se inclinam. Eu não estou transitando pelo meio do futebol porque nunca joguei nada, mas o esporte também é uma coisa que teria que ser uma indicação, mas a minha área que eu transito, que eu vejo que tem falhas, é a área cultural, entendeu? É colocar ali, movimentar para que os nossos artistas da cidade se prevaleçam. Eu vou encerrar minha palavra por aqui, foi apenas o que eu senti na vontade de estar expressando. Se algum dos vereadores sentirem aí na vontade de gerar um projeto com relação a isso aí, se quiser por parte um pouco de ideias, eu que transito tenho bastantes ideias com relação à música, entendeu? Um festival, uma feira sertaneja, fazer alguma coisa, até para trazer artistas de fora para a nossa cidade. Nada seria melhor do que trazer o capital de fora para a nossa cidade. Se você criar uma feira sertaneja, igual eu já participei em Machado, em várias outras cidades, são vários artistas que levam as suas famílias e até para poder movimentar um capital de fora para dentro da sua cidade, porque até agora eu só tenho visto as bandas de fora levar o nosso dinheiro para fora. Não tenho visto os nossos artistas da cidade serem valorizados da forma que são artistas. Eu falo porque eu já tenho feito Réveillon de prefeitura de outra cidade, vários artistas têm feito, e aqui dentro, eu estou dizendo o meu ponto de vista, eu vejo que a gente não é valorizado como artista da terra. E assim eu encerro, agradeço pela palavra, senhor presidente, e obrigado a todos, e deixo aí indicativo para qualquer vereador que sinta na vontade de nos apoiar nossa área cultural. Certinho? Obrigado, galera. Ô Elvis, você tocou num assunto aqui, é muito importante, porque teve duas pessoas aqui que estão presentes, que abraçou a causa da banda Os Três Maestros, chamado João Paulo, na época, presidente do Café no Bulho, e teve a boa vontade de ceder o espaço lá para eles fazerem o treinamento. E o senhor Sidney, né, me procurou na época para ver se ajudava na aquisição dos instrumentos. E naquela oportunidade, a Cucamig fez doação de 60 conjunto de instrumentos para atender as bandas do Estado de Minas. Então, 853 municípios, somente 60 foram contemplados. E através do trabalho da gente e os esforços do pessoal do Café do Bule, representado pelo João Paulo, que está aqui presente, foi concluído o início da banda Três Maestros. É, a banda Três Maestros é uma na qual eu comecei com eles. A parte administrativa toda eu não participei, eu participei da teórica, que era a parte musical. Mas é uma coisa que eu penso que foi feito um impulso muito grande na hora que começou, mas depois ficou meio que abafado, no meu ponto de vista pessoal. É uma coisa que teria que ter um... Não adianta, eu, no meu ponto de vista, dar o instrumento e não dar a condição do executar do instrumento. É. Precisaria de um professor que, no caso, está... Eu sei disso porque depende da boa vontade de um professor de campo do meio que transita de lá até aqui para estar passando a teórica para esses alunos daqui. E é uma coisa que a cultura, o que pode combater a violência, no meu ponto de vista, o que combate a violência, o que combate a droga, é deixar o nosso jovem ocupado com uma ocupação boa. Isso pode ser incluído futebol, música, e deixei já expressar também com relação à área musical, porque a área musical é a que eu realmente transito. E eu senti que não foi oferecido nada para o músico campo geraense. Eu não digo que a gente não tenha procurado, eu digo por mim. Eu cheguei a procurar a prefeitura por várias vezes, cheguei a procurar secretários, nunca tive não obtive resposta com relação a shows municipais. É o espaço de vocês. O espaço deveria estar à disposição. À disposição. Aliás, vocês são da terra, né? Da terra não tiver valor, quem vai ter? Eu tenho que dizer porque temos hoje... Eu posso estender o nome de músicos aqui até várias horas, mas não quero estar deixando mais cansativo uma coisa que o assunto pode ser objetivo. Temos bateristas que tocam com bandas externas, temos baixistas que tocam, vocalistas, e temos vários artistas nossos... engrandecendo palcos de cidades de fora. Nós, por exemplo, chegamos a fazer vários eventos em Boa Esperança, Licínio, como eu mesmo tenho dito. Isso aí é muito óbvio para qualquer um que tem a rede social e pode estar vendo que, de fato, a gente tem conseguido crescer com recursos próprios. Porque aqui dentro da cidade, não por falta de procurar. Eu senti que faltou um pouco de interesse, no meu ponto de vista. Um pouco do acesso. Como eu não consegui nada relativo, correndo atrás diretamente com o prefeito, diretamente com o secretário da cultura, alguma coisa do tipo, eu me senti no encorajamento de estar passando para os vereadores. Porque a força de um cidadão sozinho, ela é pouca. Mas se eu conseguir fazer com que algum de vocês mentalize a mesma mentalidade que eu estou, compre comigo a ideia de engrandecer esses músicos de Campos Gerais, que são muitos, e que estão deixando de executar arte aqui na nossa cidade, levando essa arte para fora. Porque eu penso o seguinte, muitas das vezes foram oferecidos espaço para os artistas de Campos Gerais, mas foram oferecidos em teor pequeno, quando o nosso artista de Campos Gerais tem uma capacidade grande. Muitas das vezes chegaram para mim, vai faltar uma banda de fora, você não quer ir lá com um violãozinho e fazer um acústicozinho lá para poder cobrir o espaço? Eu quero dizer que o nosso artista da cidade não precisa tampar espaço, ele tem que ganhar o seu espaço, ele tem qualidade para ter o seu espaço. Eu penso que o mesmo que um artista de fora consegue fazer, se for relacionado ao mesmo valor, você paga o mesmo valor, vamos dizer assim, ser engrandecido da mesma forma, o artista da nossa cidade consegue fazer o mesmo. Ou até melhor, porque para fora daqui, você pode tirar com qualquer secretário de fora que a gente tem feito show, que não vão dar ruins referências com relação a nossos trabalhos. Não só o meu, como várias outras duplas que estão... aí ficando, não só duplas, eu falo com relação à cultura completa. E eu não cheguei a acompanhar realmente o catira. Eu gosto de ver, mas se eu for dançar um catira, vai ser uma aberração, porque o corpo é duro. O Té já tem, como dizer assim, em termos mais assim, ele já tem os paranauê do catira lá, o cara entende, né? Mas eu sou admirador da cultura, seja ela qual for, seja música, seja esporte, e eu vejo que essa área, eu vejo poucos projetos com relação a ele. E por parte de Secretaria Cultural, muito menos. Eu vejo um inverno cultural que traz o cara lá de fora para levar o dinheiro nosso para lá. Não quer dizer que o nosso artista não tenha qualidade, não é, gente? Os bares, os nossos artistas de Campos Gerais só estão se prevalecendo a poder de bar. É os bares. Se não fossem os bares, eu acho que nenhuma das pessoas que estão nessa plateia iriam ver o trabalho dos nossos músicos. Isso aí eu falo, eu já conversei isso com o Marquinhos, já conversei com o nosso amigo com o Djalma ali, já conversei com o Luiz até não, que eu não tinha muito conhecimento com ele. Com o Té, já fiz, como eu disse, já, o Té, esse rapaz canta, já fiz uns duetos com ele, entendeu? Os demais que eu tenho conhecimento. Então, estou passando a minha ideia, se algum vereador queira pegar por base esse projeto e abraçá-lo junto com a área cultural musical, eu acho que seria uma boa indicativa. Obrigado, hein? Presidente, perfeitamente. Um minutinho, presidente. Elvis, você que dia comentando comigo no seu local de trabalho, eu já tenho acesso com um colega meu de vereadores de Carmo do Rio Claro, que tem um projeto que ele vai me passar modelo, que eu falei para você que dia, pela Escola de Música aqui em Campos Gerais. Ele vai me passar o modelo do projeto e eu vou dar continuidade junto com o prefeito para ver se a gente consegue trazer isso para Campos Gerais. A gente precisa realmente prestigiar as pessoas. Você que é música, tem custo, isso já vem custo do governo para bancar tudo isso. E ele já vai me passar o modelo do projeto. Hoje ele me falou que Carmo do Rio Claro hoje está em torno de chegando quase 200 alunos. Perfeito. Perfeito. Tá bom, muito obrigado. Ah, é. Pois não, senhor vereador? Eu queria falar para ele que as máquinas, de fato, estão fazendo revisão nelas mesmo. As cobras duras aqui, eu estive procurando isso, estão todas, porque parece que fazia para começar a trabalhar, né? E ele está vendo que nós também estamos procurando asfaltar a estrada do Córrego do Rio também, porque já tem esse problema mesmo. Né? E ele está falando que a estrada de Campos Gerais está ruim, porque ele não foi na de Três Pontos, então, porque ele não andou na de lá, porque lá é muito pior do que as nossas aqui, viu? É, perfeito. Pois não. Essas reivindicações serão todas feitas e mandadas para o executivo. Até porque qualquer comportamento, qualquer atitude que gera despesa, ela não pode partir do poder legislativo. Viu? Até porque nós vamos fiscalizar. Como é que se... A Câmara não faz, a Câmara fiscaliza quem faz. Mas a sensibilidade de todos os vereadores aqui, pode ter certeza disso, vai chegar ao prefeito via jato. Com certeza, e a sua participação plenária é nos... deixa muito satisfeito. Venha sempre. Mais alguém queira participar? Alguns vereadores querem discutir? Tratando as indicações que nós recebemos aqui na mesa diretora, eu já estive observando todas elas. Partiu a indicação do Isaías, partiu a indicação do Rômulo, do Aloysio, veio a indicação do Djalma, do Marcos, enfim, de todos os vereadores. Como a indicação foi feita com a maioria absoluta, está aqui a assinatura dos... Não é desnecessária que o plenário referenda. Todos têm mais de 6. 6, mas tem mais de 5, a maioria é 6. Então, todas as reivindicações aqui, todas as indicações foram com maioria absoluta. Então, eu fico à vontade para mandar diligenciar no gabinete do prefeito e cobrar também. Nós não vamos só fazer a parte burocrática, só despachar, não. Nós vamos cobrar piedosamente. Os poderes têm que trabalhar em sintonia, se é que ele queira essa sintonia. Se ele não quiser, nós vamos exercer piedosamente aqui. De qualquer maneira, nós vamos exercer piedosamente o ato fiscalizatório e também fazer as leis e as denúncias, se necessário. Aos senhores vereadores, aqueles que participaram da sessão, da segunda sessão, você quer falar ainda? Vai usar? Vou usar? A todos aqueles cidadãos que saiu dos seus aposentos, que veio aqui na Câmara Municipal, no plenário da Câmara Municipal, prestigiar a nossa reunião, a segunda reunião da 25ª legislatura, valorizando cada um dos senhores representantes, de uma forma ou de outra, questionando, discutindo, parlamentando. Eu quero agradecer a todos e desejar a todos boa noite. Quero que vocês todos venham frequentemente. Chama o vizinho da esquerda, da direita, chama o pessoal do seu bairro, da sua comunidade, da sua escola. É importante a participação de vocês. O plenário vazio não motiva ninguém, mas o plenário cheio provoca uma efervescência muito grande e faz com que os vereadores fez o que fizeram essa noite. Quero agradecer e cumprimentar cada um dos senhores edis que, de uma forma respeitosa, conduziu os trabalhos nessa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Quanto à convocação de sexta-feira, nós precisamos amadurecer ainda mais a ideia, porque nós conversamos com alguns vereadores para a gente saber se vai ter, de fato, a reunião itinerante. Mas que a reunião itinerante está instituída, está, é o Legislativo aproximando o povo. O Milton Nascimento dizia, eu quero parafrasear, que ele dizia que o artista vai onde o povo está, mas parafraseando o grande poeta, eu vou fazer parte desse, dizer que a Câmara também vai onde o povo está. Vocês podem ter certeza disso. A Câmara, o poder emana do povo, em nome do povo, vai ser governado, vai ser administrado. Boa noite a todos e vão com Deus. E muito obrigado. Encerrada a sessão.